Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Lada, lada, lada, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Legos são para paz, comandos e ação para guerra. Aqui é o Afonso com dois F's de faca Solano e os meus comandos em ação respiravam. Aqui é o Tucano e soldadinho não, cara. É hominho. Aqui é G.I. Joe is there. Não! Acabou. Só melhor. Só melhor. Aqui é o JP, eu tive coleção do Rambo. Fala galera, aqui é o Irado. E em breve vamos lançar o boneco do Ploft. Aqui é o Azaghal e o boneco vai ser Faça Você Mesmo, né? Muito bem, nós estamos aqui para o Nerdcast Nostálgico, onde vamos falar sobre os nossos bonequinhos. Bonequinhos, rapaz. Bonequinho não, caraca. Hominho, maluco. Onde é que você já ouviu? Onde é que você ouviu essa história de hominho? Tu tá zoando. Porra, não é bonequinho. Vamos brincar de hominho. Homem, o meu avô chamava de hominhos também. Sério? Ah, eu sou da idade mais ou menos do avô do Afonso. Muito bom, quero ouvir. Quais eram as brincadeiras? Quais eram os hominhos que a gente tinha? E como é que era a mistura dessa galera? No melhor estilo Toy Story. Muito bem. E meio. Canelada. Canelada. Muito bem, Léo Lopes, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas do Nerdcast! Vamos, eu estou aqui novamente, Lê! Olha aí, tá gostando de sentar na cadeira do patrão aí? Na verdade, eu tenho uma declaração a fazer para o público do Jovem Nerd. O quê? Comprei a parte do Dave, comprei a parte de Azaghal... Ele agora ficará em definitivo, naquela região norte, assim, entendeu? Excelente, e delegou excelente. O trabalho sujo para o editor, que virou sócio. Olha que bonito, muito bom, hein? Tá vendo? Que bonito, que bonito. Mas eu quero falar outra merda de história dessa semana, Léo Lopes, porque olha só, tem uma loucura aí. Mais uma? Tem uma loucura do marketing. Outra. Se trata... Precisa de um gardenal esse marketing. Como diria a Dagal, se trata-se da promoção... Haja Cinquentão, Léo Lopes! Ih, já erraram no nome, porque deveria ser Age Cinquentão, pra ser verdade, né? Você consegue fazer o Galvão Bueno? Bem, amigos do Jovem Nerd, está agora começando em definitivo a promoção Haja Cinquentão, amigo! Excelente, olha só, presta atenção. Só vale neste fim de semana, que é o último fim de semana do mês de julho, certo, de 2016. Quase que vale 2015. Sim, dia 31, domingo, meu aniversário, 42 aninhos, hein? Parabéns pra mim! Editor, bota a musiquinha de parabéns pra mim. Não, peraí, eu mesmo. Aê! Muito bom! Eu mesmo não posso. Não parabéns, posso. Não olha posso. Aí. Muito obrigado. Muito bom. Então o que acontece? Do dia 29 a 31 de julho. Certo? 50 modelos de camisetas da Nerd só por R$50 cada. Essa é pra renovar o guarda-roupa de todo mundo agora. Olha só, rapaz, olha só. Não é só camiseta velha, não. Tem camiseta que é lançamento. Sim. E está na baixa de preços. Presta atenção. Camiseta No Fear, So Long, We Are Legion, No Pain, No Power, Warriors, que fez um maior sucesso. Quase todas as camisetas Star Wars, caraca! Nerd Power, as clássicas, BTTF Blueprint, Quem é o Mestre, Nerd Vender 2.0, Los Pollos Hermanos, Double Damage e o caraca. Olha só, não são 20 camisetas. Estão em promoção. Não são 30 camisetas que estão em promoção. São 50 camisetas, rapaz! 50 camisetas, amigo! Que você compra cada uma por R$50. Excelente, cara. A qualidade da malha, da estampa, da camiseta na história, da costura, por R$50 é muito barato. Sério. Você sabe que eu tenho ainda camisetas aqui da Nerd Store que eu comprei ainda na época do Lost, que eu uso ainda. É, pra você ver. E ainda como é que tá no Havaí. Eu sei porque eu já vi vários clientes com camiseta que eles usam há anos. Eu sou um deles. E ela tá nova. Isso é muito foda, cara. Certo? Então olha só. Promoção Haja Cinquentão, Galvão. É teste pra cardíaco, amigo. 50 camisetas aí, promoção da Nerd Store. R$50 cada uma delas. Tem link aí no post pra você ir direto na landing page pra você ver quais são e aproveitar, porque só vale neste fim de semana, rapaz, até dia 31 de julho. Corre! É o gol de placa da nerdstore.com.br. A maior loja nerd do Brasil. Hoje é a última sexta-feira do mês. Como vocês sabem, tradicionalmente nós temos o Nerdcast Empreendedor, rapaz! Exatamente, um programa totalmente fenomenal que já está aí no segundo ano, toda última sexta-feira de cada mês. Exatamente, trazido a todos nós pelo meusucesso.com, a escola de insights em negócios, cara. Flávio Augusto, Sandro Magaldi, hoje falando sobre 5 produtos inovadores, coisas que abalaram o mercado mundial, cara. São muito, é muito maneiro. A gente vai listar cada um dos 5, por exemplo. Por exemplo, aquela câmerazinha quadradinha chamada de GoPro. É, nós vamos falar da GoPro, rapaz. Sim, com sotaque, GoPro. É, exatamente. Tem também a Grava, que é uma outra câmera também muito legal, que tem um sistema de autoedição. Exato. O Dropbox, que sem ele não existiria Nerdcast, não existiria nada. Porra, se não tivesse Dropbox, putz grila, cara. Nossa vida seria totalmente independente de mandar mídias físicas. O que mais aqui? O Zipcar, que é uma coisa muito legal que o Sandro Magaldi trouxe também pro programa. Under Armour. E, é claro, o iPhone e o iPod que revolucionaram os seus respectivos mercados, ou o mercado em geral, né? Vai ser maneiro. Vamos falar sobre esses 5 produtos espetaculares e aí um pouco da história de como eles vieram ao mundo e como eles revolucionaram o mundo. Muito maneiro. Baixa aí, já está no feed do seu Nerdcast, o Nerdcast Empreendedor, desta sexta-feira. E não se esqueça de conhecer o meusucesso.com. Você que está querendo abrir seu negócio, você que já abriu seu negócio, é muito bom você aproveitar o conteúdo profissional world class de primeiro mundo que esses caras oferecem no meusucesso.com, certo? Vai lá ouvir, rapaz, que vale a pena. E eu só vou plantar aqui um mistério: não tem Azaghal nesse programa. Então, olha aí, vão ligando os pontos, porque eu falei, né? E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, se você está ouvindo pelo app do Jovem Nerd, você simplesmente pode clicar na tela agora, pular os e-mails, ou se você ainda não está ouvindo no app do Jovem Nerd, você pode pular para 25 minutos, e o meu helicóptero do Falcon também voava. Léo Lopes, lembrando que todos que têm o aplicativo do Jovem Nerd podem ver imagens, não é, Datena? Imagens, você aí pode ver de novo, estou aqui. Mais uma vez, eu peguei aquele cara, aquele outro barbudo, mandei ele embora. E agora eu estou aqui para dizer de novo que você pode ver as imagens do aplicativo. Ou será que eu tô errado, hein, ô? Cara, ele é muito igual, né? Puta que pariu. Dá nervoso, cara. Putz, é brincadeira, bebê. Sabe por quê, jovem? Sabe por quê? As pessoas costumam falar, eu não sei, mas as pessoas costumam dizer que eu sou um cara nervoso. Eu não sou nervoso, não, pô! É brincadeira, isso aqui. Eu sou uma pessoa calma, centrada. Então você aí que tá vendo agora do aplicativo, você vai ver as imagens. Dá pra mim aqui na tela agora, camarão. Quero ver. Muito bom. É o seguinte, você pode ver sempre que tiver uma imagem interessante que esteja sendo comentado no Nerdcast, que possa ser ilustrado com uma imagem. Sim. Você que está ouvindo no aplicativo, você vai ouvir este som, que é um som de máquina fotográfica, só quem está no aplicativo escuta. Exato. E esse som te lembra que você pode olhar na tela do seu celular e ver a imagem. Exatamente, jovem Nerd. Você aí também, o Nerd incauto, que não faz nada além de abrir e dar o play, tem ali o botãozinho do Bedu, é de configurações, viu? Tem que clicar no botão. Calma, Datena, peraí, vou explicar. Você tem a opção de querer ser notificado quando tiver uma imagem. Sim. Ou não querer. Às vezes você fala assim, ah, não quero que tenha barulhinho enquanto eu tô escutando Nerdcast. Então você vai lá no menu de configurações, ajustes, né, do podcast, e você liga as notificações sonoras. Liga ou desliga, né? Exato. Se tiver desligado, você vai lá olhar. Teve muita gente que chegou e falou assim, ué, não tô ouvindo. Às vezes o cara é só ir lá, ligar as notificações sonoras que você vai ouvir sempre que tiver uma imagem, fazer pum, e o somzinho chama a atenção pra você olhar no seu celular. Certo? Certamente. Agora põe na tela, Jovem Nerd. Foi o que na tela? A imagem, pô! Meu amigo Léo Lopes, quero falar outra coisa importante aqui. Pois não? Que é o seguinte. Diga. Nas últimas 4 semanas, nós lançamos Nerd Tours toda sexta-feira. Exatamente. Foram 4 episódios especiais do Leste Europeu, que a gente juntou 2 episódios muito legais sobre Praga, sim, na República Tcheca. Semana passada teve um Nerd Tour histórico na Toca do Lobo, a base da ofensiva, da Operação Barbarossa, ofensiva alemã na Segunda Guerra contra a Rússia. Sim. Era a base do Hitler, onde teve o atentado de 20 de julho e tal. Um monte de fatos históricos aconteceram lá. A gente visitou as ruínas dos bunkers, muito legal de ver. E hoje tem um episódio muito especial, muito diferente do normal. Não é episódio engraçado, não é divertido. Sim. Porque nós fomos a Auschwitz. O maior campo de concentração da Alemanha nazista, que na verdade fica na Polônia, perto de Cracóvia. Sim. E, enfim, é uma viagem que a gente convida as pessoas a assistirem pela reflexão do horror que foi o extermínio sistemático, a fábrica de mortes que aconteceu na Segunda Guerra. Sim. Né? O genocídio que aconteceu nesse campo de extermínio, que começou como um campo de prisioneiros, ele foi se expandindo, se tornando um campo de extermínio, onde mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas. Então, é um Nerd Tour pesado, denso, mas eu acho importante a gente, já que esteve lá na Polônia, sim, a gente achou importante fazer essa visita. Por acaso, por uma imensa coincidência, hoje, essa sexta-feira, dia da publicação do Nerdcast e do Nerd Tour, o Papa Francisco está em Auschwitz, visitando Auschwitz justamente para criar o awareness para a juventude sobre os horrores da guerra, sim, do genocídio, etc. Então foi uma puta coincidência, a gente também está publicando um episódio da Red Tour que tem exatamente o mesmo propósito. Tem muita molecada nova que não, sabe, conhece a Segunda Guerra por filmes, etc. Então, sim, mas visitar, estar lá, ver como é um lugar desse, cria um pouco mais de perspectiva, uh-huh, sobre o que é o horror da guerra, sim, e principalmente do ódio racial, do ódio a tudo que era diferente, né? Uh-huh. Como eu falei, não é um episódio divertido, não é engraçado, mas vale como uma reflexão. Excelente. Então assistam o Nerd Tour hoje. E se você não viu o resto, é só procurar lá no canal do YouTube /JovemNerd, você vai ver todos os outros Nerd Tours que foram muito legais. Certo? Certo. Quero agradecer, Léo Lopes, as pessoas que doaram sangue essa semana e mandaram fotos aqui pro Cacete de Agulha. Otávio Soares, Lucas Costa, José Antônio Borsato, Jôni Barbosa, Ismael Chalegre, Felipe Miranda, Fábio Licíndio, Emanuel Lázaro, Clark Santana Rodrigues e Anderson Rebelat. Muito obrigado, galera, por doar sangue. Toda vez que você doa sangue, você salva vida. Gente, é sério, a gente não vê, é muito invisível, muito intangível, mas é muito importante. A gente está sempre precisando de sangue nos bancos de sangue, hospitais, os hemocentros estão sempre precisando, então toda doação é bem-vinda, certo? Exatamente, e também queremos agradecer os nerds do Scalpo Solidário, aqueles que têm cabelos compridos, resolvem cortar e ao invés de jogar no lixo do salão de beleza ou do barbeiro, eles doam para as pessoas que precisam fazer perucas, melhorar sua autoestima, quem faz tratamento e cai o cabelo, Eduardo Henrique e Cristiana Oliveira. Muito obrigado pelos seus cabelos. Muito bom. Valeu, galera. Aí quero agradecer a arte dos fãs. Todo mundo manda artes aqui. Você pode ver no post e no aplicativo. Bem fácil de ver agora a arte dos fãs. Destaque para a piada mais engraçada do mundo por Diógenes Bruno. Fez aí os patos. Nem é a piada dos patos que era mais engraçada que a gente comentou. Mas pra mim é. Foi muito engraçada a piada dos patos. E outro dia eu tava rindo de outra piada de pato. Como é que era? É. Quando o pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo. Ri pra caralho, sabe? Eu tenho uma coisa com o pato. Você tem uma coisa com o pato aí, inexplicável, mano. Matheus Tiburimbá, 25 anos, mestrando em design. Mais precisamente sobre UX, User Experience, é isso? Exato. Aplicado em automóveis autônomos, olha aí, que irado. Belo Horizonte, Minas Gerais. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho. E este não é meu primeiro e-mail. Fica tranquilo que a Zagal não tá aqui hoje. Ouço os Nerdcasts desde 2009. E fico feliz por esse tema estar presente nesta imensa gama de Nerdcasts. Que foi o último sobre eSports. Exato. Gostaria de complementar umas informações sobre essa questão do eSports, principalmente na Coreia do Sul, país onde residi em 2013. Realmente o eSports já faz parte da cultura do país. Na universidade onde eu estudei, havia campeonatos entre os departamentos e o melhor time ainda disputava o campeonato entre as universidades da região. Mas tudo isso se dá porque o investimento em marketing é gigantesco. Pior do que o Azaghal falou sobre o Clash of Clans. Em cada canto que você vai, principalmente em Seul, tem propaganda de algum jogo, seja para algum celular ou até uma estação inteira de metrô com propaganda do Dota 2. Caraca! Além disso, você tem até estádios de esportes. Esses espaços têm seus naming rights comprados por grandes empresas. Naming rights é quando você compra o direito de colocar o seu nome, né, num estádio, por exemplo. Ele dá um exemplo aqui, como acontece com o Hyundai Esports Arena. É que fica o nome da marca no esporte. Sim, né? Aqui no Brasil tem muito isso em estádio de futebol, né? Exatamente. Esse estádio que fica em um shopping da estação Yonsan. Além disso, ao contrário do que acontece aqui, os pro players não têm tratamento social que acontece no Ocidente, onde a maioria são vistos com certo preconceito por parte da sociedade. Lá você tem linhas de periféricos da Razer, por exemplo, assinados por esses pro players e vários tipos de merchandising dos jogadores, e eles fazem propaganda de diversos produtos também, é claro. Realmente tratando esses malucos devoradores de Doritos e Mountain Dew como celebridades. Pra finalizar, muitas pessoas acreditam que tem um canal que passa jogos de esportes durante de todo dia. Bem, isso é verdade, mas esse canal é a cabo, não aberto, como muita gente acha. E não, Seul não tem Wi-Fi aberto desse jeito no metrô, não, como o Marduk disse. Obrigado, e Jovem Nerd, partida ranqueada é pra ser levada a sério. Dota é compromisso, ele disse aqui. Partida ranqueada é tenso, maluco. Nem ficar putaço. Ele mandou aqui umas fotos da estação de metrô totalmente adesivada de Dota 2. Muito maneiro, cara. Tem link aí no post. André Pacheco, mestre em ciência da computação, Vitória, Espírito Santo. Com relação ao último Nerdcast sobre eSports, me identifiquei com a parte que vocês discutem sobre a dificuldade de se inserir na comunidade de jogadores de MOBA, especialmente LoL e Dota 2. Em 2011, quando eu estava na graduação, os alunos dos cursos de ciência da computação e engenharia da computação da UFES organizaram uma caravana para a Campus Party. Nunca fui um gamer assíduo, mas decidi ir com a galera. Todavia, minha experiência foi horrível e o Dota ajudou e muito para tal. O evento foi ótimo no primeiro dia, no qual você visita os estandes das empresas e tal. A partir daí, quase todos os meus amigos ficavam quase que 24 horas jogando Dota. E os únicos jogos que eu dominava de verdade eram Age of Empires e Rise of Nations. Nossa. Sim, jogos antigos, mas são fodas. Aí o Jovem Nerd que não deixa ele mentir sozinho. Né? Então, eu decidi aprender a jogar Dota. Tava se sentindo por Forex. Coitado, né? Exato. Com a galera. Coitado, cara. Tava realmente excluído. Tá lá na Campus Party sozinho, jogando ele de Jovem Pares, ele e um tiozão de 70 anos ali. Eu quero interagir com o pessoal. Baixei o jogo, olhei alguns poucos tutoriais, fiz um jogo com bots, todos me chamando para jogar, etc. Comecei o jogo com o pessoal. Obviamente, eu cometeria erros, pois nunca havia jogado no multiplayer. Mas, imaginei, como foram meus amigos que me chamaram, eles vão me auxiliar. Engano meu. 5 minutos de jogos e já tinha sido xingado de tudo quanto é nome. Coitado, por volta, cara, dos 10 minutos, eu quitei o jogo, desinstalei ele do PC e, caixa alta, nunca mais pensei em voltar a jogar. Eu imaginei, se com meus amigos é assim, imagina com quem eu não conheço. Com, caraca, isso, o resto do evento foi a galera jogando Dota e eu esperando a semana passar pra vir embora com a caravana. Mas peraí, Campus Party não é um evento só de jogo. Essa galera foi pra lá pra ficar jogando, mas tinha um monte de palestra maneira que o cara podia ter visto, cara. Então, um monte de coisa legal. Jovem Nerd, você já tem quantos anos de Campus Party, Jovem Nerd? Só com quase 10 anos tenho aí. Tenho quase 10 anos de Campos Party. Exatamente. Você sabe que a turma do jogo lá mal toma banho, quiçá assistir outras palestras de outras coisas. Não, mas ele não precisava ficar lá se boiando. Ele podia... Ah, a Dani fica ele... jogando aí, eu vou me aproveitar outros conteúdos, pô. É, mas aí ele ficou no Age of Empires, com certeza. Ficou construindo as pirâmides, os negócios lá. Finalizando, eu concordo 100% com a análise de vocês. Dota e LoL são comunidades extremamente fechadas e que não recepcionam bem jogadores iniciantes. Hoje eu gosto de assistir jogos de LoL no YouTube, pois eu gosto da maneira que a galera aqui do Brasil transmite. Mas nem passa pela minha cabeça baixar o jogo e começar a jogar. Abraço a todos, até a próxima. Aí, Rito Gomes, eu sei que a Rito Gomes faz de tudo pra que isso não aconteça, pra que não tenha uma comunidade tóxica, porque eu conheci os caras, e não conheci a galera do Dota, mas a galera que trabalha nos escritórios lá, tanto de Los Angeles quanto em São Paulo, e cuida da comunidade brasileira, eu sei que a galera se esforça pra tentar fazer que o jogo seja amigável, que seja fácil pro iniciante, assim, foi o que eu ouvi lá, entendeu? Sim. Mas enfim, comunidade é comunidade, né? O cara é foda. Esses amigos do cara... fazem parte da comunidade. Com amigos como esse, é melhor jogar sinuca, meu velho. Gabriele Santos, 17 anos, estudante de ensino médio, São Carlos, São Paulo. O episódio sobre esportes foi fantástico. É o universo que eu comecei a explorar faz pouco tempo, mas estou cada vez mais apaixonada por esse cenário. E o novo jogo da Blizzard, o Overwatch, só fez com que essa paixão crescesse ainda mais. Caraca, eu vi uns cosplays de Overwatch na Comic Con. Puta. Ah, meu, muito foda, cara. Caramba. Inacreditável. O cara foi de Reinhardt, cosplay gigante. Puta que pariu, vai ter tudo no Nerd Office, vai ser muito maneiro. Legal. Falando neste jogo, no Overwatch, realmente a Blizzard fez uma magia negra com o título. Concordo plenamente quando disseram que a empresa pega um determinado gênero e faz com que ele seja atrativo até mesmo pra quem nem ligava muito pra esse tipo de jogo. Antes de conhecer o Overwatch, me recusava a jogar FPS online, pois achava que era um ambiente muito hostil. Sempre que pensava nesse estilo de jogo, a única coisa que me via à cabeça eram garotos supernovas falando no voice chat ofensas absurdas pra pessoas da idade deles. Isso de fato acontece na comunidade de jogos FPS. Muito molequinho marrento e se acha fodão. Sim. E xinga a galera, xinga as garotas que jogam, né, cara? Enfim, isso não entra na minha cabeça, compadre. Como é que o cara pode ser assim, dessa forma? Onde é que o cara tá aprendendo isso? Mas o Overwatch tem uma comunidade bem mais plural, pelo que eu vejo jogando e pelo que eu vi na Comic Con, cara. Muitos cosplayers, homens e mulheres, fazendo seus personagens lá de Overwatch, muito maneiro. Ela continua aqui. Porém, pouco tempo depois do lançamento do FPS da Blizzard, comecei a me interessar muito, principalmente pela estética do jogo. Os personagens são muito cativantes, assim como a história, e logo comecei a jogar, aproveitando que meu irmão é fanboy gigante da empresa e comprou o jogo sem pensar duas vezes. E falo com toda a certeza do mundo, jogaço! É a primeira vez que eu gosto tanto de um FPS, esses caras fizeram algum tipo de feitiço. Muito bom, muito bom. Isso não aconteceu só comigo, foi divulgada uma pesquisa feita nos Estados Unidos que, de acordo com a verba dos jogos em compras físicas no PS4, Overwatch foi o primeiro lugar nessa lista. Ultrapassou GTA V. Porra, calma aí. GTA V já tem 2 anos, né, cara? Lego Star Wars The Force Awakens, Doom 2016 e outros jogos do Top 10. Ela deixou a fonte para que a gente possa conferir os outros títulos da lista. Além disso, o Overwatch superou o MOBA da Rito Gomes nas LAN House da Coreia do Sul. Também vi notícias relacionadas a isso. O game é uma verdadeira sensação com todo o mérito. Enfim, foi um ótimo programa, né? O trabalho de vocês é incrível. PS, a vírgula sonora me assustou. Assim que eu vi a voz do Hanzo falando o nome de sua ultimate skill, por um segundo eu pensei que tava jogando, entrei no modo desespero, me preparando pra me esconder do inimigo. É porque, ô Léo, eu não sei se você sabe, esse poder que é o ultimate, tipo o poder, o ataque especial, né, do Hanzo, São dois dragões de energia, ele tem arco e flecha, ele senta uma flecha e aí fica girando em torno dessa flecha dois dragões gigantes de energia que, se passar por cima de você, tu tá morto. E aí, pra quem joga Overwatch, quando ouve esse som, é hora de... Corre, negada! Você tem que sair correndo, cara, porque vai vir de algum lugar que você não sabe, tem que ver de onde tá vindo, cara. É muito foda o jogo, é muito maneiro. Ela mandou aí a fonte da pesquisa. E eu queria saber do nosso querido Pelé, o que ele acha dos esportes. Olá, Jovem Neves. Primeiro quero agradecer você pela oportunidade, entende? De estar junto aqui nesse podcast, pô. O podcast que eu estimo tanto aqui das Interwebs. Eu gosto muito, as pessoas falavam muito pra mim, falavam assim, olha, você tem que ir lá no Jovem Neves, tem que dar uma entrevista lá pro Jovem Neves, que eles são muito gente boa lá, tem ele. Muito obrigado, tem obrigado. Tem também aquele outro lá, que eu não vou falar o nome porque ele já não tá mais aqui também, entende? Que é o dono do negócio. Mas eu quero dizer pra você que o esporte, ele é muito importante a partir do momento que ele socializa as crianças, pô. As crianças que não têm oportunidade, aqueles meninos que não sabem jogar futebol, que é tudo uns pés tortos, entende? Que não serve nem pra jogar no gol. Eles vão lá jogar os videogames, vão jogar aquelas coisas lá dos over... Como chama mesmo? Os mobs? Os mobs, vão jogar overbot, vão jogar bot. Bot eu já joguei também há um tempo atrás. Eu já joguei muita bot também. Mas eu acho que tem que entrar, pô, nas Olimpíadas, o esportes. Porque esporte é vida, esporte é saúde, esporte, aê. O Edson recomenda que você jogue, ainda que você fique com a bunda doendo de ficar na cadeira tanto tempo, mas eu recomendo pra você, pode pegar uma trombose nas pernas, tudo, mas eu acho muito saudável, entende? Beijo, Jovem Neves. Obrigado, Edson. A gente é de uma geração aqui que a galera nova não tem a referência. Algumas, talvez. As pessoas mal têm referência da gente, já. Aqueles velhos, né? Aqueles velhos que não faz mais diferença nenhuma, né? Tá só cumprindo tabela nesse mundo. A gente tá quase tipo o Agildo Ribeiro no Zorra Total, tá ligado? E o programa só por respeito aos caras, tá ligado? Eles já foram relevantes pra caralho, tá ligado? Hoje em dia... O Lego e o Comandos em Ação, por exemplo, vendem até hoje. E vendem bem. Sim. Eu vejo mais Lego do que Comandos em Ação. A primeira coisa que a gente tem que separar aqui é quem era Team Lego e quem era Team Playmobil. Porque quem gosta de Playmobil não gosta de Lego. E quem gosta de Lego não gosta de Playmobil. Mas hoje em dia... Então não gosta de nenhum dos dois. É poser. Antigamente o Lego não tinha boneco. Não tinha peças. Tinha sim. Sempre tinha boneco. Também não lembro quando era moleque do Lego ter boneco, né? Eu sempre só tive as peças. Hoje em dia tem peça, tem boneco. É porque é o seguinte, David. Mas, tipo, hoje em dia, 20 anos, você tá falando atrás? Caralho, cara. Outro dia eu vi um boneco de Lego de 2 palmos de altura, sei lá, do Star Wars. Ah, isso não tinha. Ah, esse a gente não pisa nele. Ele pisa em você, né? Ah, mas é um display. Não, era tava pra vender. Pra vender? É. Caraca. Era um legão. Nossa. Aposto que era legal também. Nossa, não. É porque o Azaghal, a gente começa a brincar de Lego com aqueles Legos mongolões primeiro, né? Aquele que é grandão, tem só 4 buraquinhos e 4 machos, 4 fêmeas, sabe? Aquela coisa bem pra crianção, assim, 3 anos, 4 senão anos. Senão a gente engole, depois... né? Exato. E aí, ali não tem boneco ainda. Depois é que vem os bonequinhos. Aí você começa a aspirar a ser engenheiro, né? Espacial, foguete, essas porra. Aí começa a vir os kits mesmo. Eu gostava de Playmobil, mas o Playmobil era bizarro. Ah, não. Não diga. Porra, ele imitava a vida, cara. As pessoas tinham cabelo igual ao do Playmobil. Não, olha só. Mas vocês poderiam ter cabelo igual ao do Playmobil, mas nem todo mundo usava saia, cara. Porque no Playmobil todo mundo usava saia naquela porra. O Playmobil, ele é meio... Exatamente. É o quê? Meio o quê? É meio Star Trek, assim. Ele é meio distopia. Tá todo ninguém mundo igual. Tem bolso, né? Tipo, todo mundo tem aquela roupa meio chapada, cor chapada, ou é vermelho, ou é amarelo, ou é azul. Todo mundo feliz. É. Não, tinha uns que tinha a calça de uma cor e a camisa da outra, hein? Sim, pode ser. Mas aí, isso aí era uns aquela coisa de 1984, sacou? Eram romulanos. Eu brinquei muito bem com o Playmobil também, cara. Eu comecei com o Playmobil, depois eu migrei pro Lego e pro Comandos. O Tucano é time Playmobil. Sim, com certeza. E por quê? O cara consegue dormir e segurar uma lata igual um Playmobil, mano? Meus primeiros bonecos eram de chumbo, cara. Era do Star Wars. É. Caraca, esse é da idade do avô do Afonso Solano. Pode crer, eu tive esse Star Wars de chumbo. Derreti todo. Soldadinho de chumbo, sim. Tinha nave pesava uma parada absurda. Era foda mesmo. Mas era aqueles que você pintava, jogava na cabeça, cara, do irmão mais novo. Não, o que eu tinha vinha pintado. Ele descascava. Isso. E a espada era tipo um canudinho, cara, fininho, só que duro, sabe? Eita, tu ainda tem isso? Não, a espada não. A espada ela era meio um plástico, meio duro. Parecia um pãozinho, sei lá. Pra nenhuma criança ficar cega, né? Porque essa parada vale muita grana hoje em dia, esses bonecos. Valeu, eu derreti os meus todos. Pra fazer o que? Bala? Então, eu não fui fácil, cara. Foi na época que ele começou a brincar de zorro. Eu não fui fácil. Eu derreti um soldadinho de chumbo pra que fazer derreteu? Bala. Pra brincar de zorro. Tu cara. Era um vizinho do moleque do Toy Story mesmo, então. Caralho, ele era um moleque do Toy Story. Né? Era um moleque, do lado, né? Da casa ao lado. Por que você derreteu, Dave? Explica pra gente. O pequeno Dave. Eu gostava de fogo, cara. O cara que botou fogo numa gaveta e queria apagar enchendo a bochecha de água e cuspindo, tá ligado? Não, eu não taquei fogo na gaveta. Eu fiz um bolo de almofadas e botei uma vela em cima. Uhum. Meus irmãos, a gente cantou parabéns, só que a vela caiu e pegou certo. Fogo na almofada. Uhum. Aí claro. Eu joguei a almofada na gaveta. Por azar, era a gaveta da revista em quadrinhos. De palha. Você engavetou esse problema, né? Depois eu lido com isso. E aí eu ia correndo no banheiro, enchia a boca d'água. Eu tive um pensamento lógico, rápido. Toda vez que eu abria a gaveta, ela se alimentava de ar e o fogo explodia. Aí eu cuspia e fechava. Aí ela meio que adormecia. Parece aquele filme Cortina de Fogo, sabe qual é? O fogo ficava adormecido. Com as pequenas brasinhas. Aí quando eu abri a gaveta, o fogo explodia. Agora, vocês fizeram a transição, que eu falei que eu brincava dos dois aqui, na verdade dos três, né, Playmobil, Lego e Comandos em Ação, porque conforme eles foram tomando conta do mercado, eu fui migrando e muitas vezes eu misturava, por exemplo. Tu é mainstream, então, né? Tu segue o Trends. Na verdade, eu gostava de misturar. Por exemplo, eu tive um navio pirata do Playmobil. Ah, não, oh, cara! Muito bom. Agora tu me fez inveja, cara. Eu tive tudo, cara, menos isso. Menos isso era o meu sonho de consumo. Eu tive que escolher uma parada, né? Que você. Tucano é aquele rei, né? Que faltou um item pra completar o tesouro. É o rei da montanha. Foi a parada mais maneira que eu tive de Playmobil. Foi esse navio pirata mesmo. Eu tinha nave espacial, eu tinha o barco da guarda costeira, motorzinho e tudo. Tinha helicóptero da televisão, tinha Forte Apache. Forte Apache era sinistro, né? Era. Tinha helicóptero, tinha avião da guarda costeira. Cara, tinha muita coisa. E o que eu queria era o amigo. Barco pirata e eu nunca tinha. Talvez se eu tivesse amigos, talvez se eu tivesse Playmobil até hoje, porque eu tinha pseudo amigos que me roubaram 3 caixas de Playmobil. Puta, não, aí... Amigos mais velhos, sabe qual é? Uhum. Mas ó, os amigos nessa época, eles não só colocavam você em boas, assim, tipo, eles não compartilhavam. Eu lembro que teve uma época no colégio que eu entrei numa vibe meio errada. Vou revelar aqui. Caralho. Se arrependeu já, né? Claro, não me arrependi ferozmente. Tinha aquela época que tinha os desafios da adolescência, que era, tipo 8 pra 11 anos, sei lá. E aí, um camarada meu da escola virou o Diego, o nome dele, foda-se, ele é criminoso. Todo Diego e Thiago no colégio faziam merda. Dave também. Cara, e ele virou, e ele tipo, entrou numa vibe de roubar bagulho da loja americana. Bagulho? Eu nunca soube que a loja vendia bagulho. O lance era que ele ia e roubava Lego da loja americana. Voltava com caixa de Lego. Ah, entendi. Caraca, caixa. Ele roubava bala e já achava que era sinistro. E aí ele virou, cara, um belo dia e, tipo, começou a se gabar pra caralho. Aí eu falei, cara, que merda. Tipo, meio que entrei naquela do paladino e tal. Pô, tá maluco, cara? Tá roubando bagulho? Ah, você não faz porque você tem medo, se você não é corajoso, parará, parará. Aí o Chicken McFly. É, exatamente. E aí fui lá eu, mané, roubar um Lego da loja americana, maluco. E aí? Foi aí, vou ser bem honesto. Já no primeiro roubo ele rodou e pro inferno ele A vida do crime tem seu sabor. Olha aí. Goiaba roubada é sempre melhor. Mas eu roubei o Lego. E aí depois eu fiquei com tanto peso na consciência que eu fui lá e devolvi, cara. Eu botei de novo na prateleira assim. Não, chorou primeiro, né? Se a gente conhece o Didi Braguinha, chorou primeiro. Eu pedi desculpa pra minha mãe. Confessar. O que você tá falando, mano? Meu filho. O bom ladrão. Mas olha só, eu falei do barco pirata aqui, porque eu ganhei o barco pirata, é fantástico, você quer levar pra piscina, aquela coisa toda ali. E aí, cara, quando os comandos em ação começaram a chegar... E boiava? Boiava? Boiava. Cara, porque os aviões não voavam. Tinha rolado um apoio do braço embaixo pra não virar. Ah, então de leve e tal. Mas é conforme os comandos de ação foram chegando na minha casa, era uma coisa meio quando os humanos chegaram e os Neandertais começaram a ser empurrados pros terrenos menos férteis, sabe? Menos... começou a haver essa substituição. E aí realmente os comandos eram muito mais legais e eles começaram a roubar as coisas que eram legais dos Playmobils. Então o navio pirata, ele foi roubado pelos meus comandos de ação. Nossa, olha aí. Eles habitavam... Parece uma revista em quadrinho do Rob Liefeld, né, cara? Foda-se qual é o estilo artístico que tem aqui. Mete comandos nessa porra aí e você vai combar. Nesse ponto eu era muito purista, porque eu não misturava os mundos, sacou? Olha, você não misturava. O que era do Playmobil era do Playmobil, o que era do Comandos era do Comandos. Por isso que o comando de ação, quando a gente é moleque, é um brinquedo irado. Irado hoje. É bom. Eu tenho um monte aqui, pô. Hoje em dia, eu acho... Quem coleciona vai me odiar agora. Acho uma merda, cara. Não, mas... Rapidinho. Mas olha só. Quem coleciona não brinca com comandos de ação. Ele deve achar bonito, maneiro colecionar, mas ele não se diverte. Tipo, galera, hoje, sexta-feira, eu tenho que ir pra casa que hoje eu tô montando um ataque ali no forte. Cara. Pois é. Eu era desse nível do Didi também, cara. Tinha umas brincadeiras... Cara, os meus comandos... Se os seus comandos em ação tem dedão até hoje, tu não brincar direito. Ah, verdade. Porra. O dedão até veio... Segurava a arma, né? Exato. Chegava uma hora que o dedão dele ia embora, não. Era tipo a tendinite. Uma hora como todo soldado, né, cara? Todo soldado. Não, e ele ficava descadeirado, a bunda, né? Desencaixava. Mas você aprendia a colar de volta, aprender de volta. Eu dissecava. Eu tinha uma chave de fenda específica que a minha mãe comprou pra mim. Aí eu abri o comandos em ação quando arrebentava o coluna vertebral dele, que era um elástico, né? Um elástico, uma borracha. Aí eu abria ele num paninho verdinho, aí eu arrumava um outro, ela pegava outro elástico, dava duas voltas, senão ele não ficava resistente o suficiente, ele ficava meio sambando assim, sabe, se não desse duas voltas. Ficava descadeirado. Ficava meio frouxo, assim. Pô, parabéns, cara, você parece tipo chefe de uma super tropa foda que gosta de todos os seus homens. Pra mim, isso seria dano colateral. Sério? Dano colateral. Eu também, eu derretia tudo. Mas vocês sabem que o Comandos em Ação, né? Que não era de Edmund, né? Comandos em Ação. Pelo menos pra gente, foram derivados do Falcon, né? Sim, é verdade. Isso que eu tô agora. Ninguém tinha Falcon aqui, não, cara? Que é o Falcon. Falcon que era Scuba Dive. E era você mexia na nuca dele, né? Ele tinha um botãozinho na nuca. Mas o Falcon era um comandos em ação, não é? Ele era um soldado, né? Ele era um G.I. Joe. Só que ele era grandão, né? Ele era tipo um palmo e meio, assim. E ele fazia assim com a mãozinha, assim, ó. Saca? Que dava aquela quebrada na mãozinha, assim, igual jogador de basquete? Sim. Ele tinha munheca. Tinha barba e cabelo, de verdade. O que mexia o olho era o olhos de águia, né? É, esse foi um avanço tecnológico. Falcon. É o mínimo. Eu achei que eram todos os Falcon que faziam Não. Isso foi um específico. Foi um tremendo avanço tecnológico, né? E Falcon não era o nome do personagem como era, por exemplo, o Ken, o Bob, a Barbie. Falcon era genérico, porque tinha vários Falcons. Tinha Falcon loiro, tinha Falcon com cabelo preto, cabelo ruivo, tinha... E era cabelo e barba mesmo, né? Isso, mas... e era pano, né? A roupa dele. Isso. A roupa era um bonequinho de que nem boneca de menina, né? Isso, tinha um paninho mesmo. O meu pai brincava muito. Você vestia o bonequinho. Cheguei a herdar alguns, assim, mas não era muito da minha passava geração. A roupa do bonequinho. Aí, quando foi lançado o Comandos em Ação, era o Mini Falcon. Mini Falcon sem cabelo. É o veterano. Eles foram lançados aos poucos. Não foi, de repente, tinha 100 Mas essa é a pergunta. Da onde veio o Falcon? Tipo, alguém simplesmente teve uma ideia genial. Cara, vamos lançar uma série de bonecos de guerra. Falcon. Caralho, isso... Ou tinha um desenho. Qual era? Não sei. Não tinha desenho. E não tinha nem desenho do Comandos em Ação. Tinha guerra do desenho do palco. É os caras passando máquina no cabelo e na barba. Mesma altura. E o cabelo e a barba eram do mesmo tamanho, cara. Ô, Diogo, no Falco não tinha desenho. Tinha um negócio chamado Guerra do Vietnã. Exatamente. Era daí que veio, assim, cara. Não, beleza, mas sei lá, tinha um quadrinho, sei lá, Sargento Rock. Alguma porra dessa. Sargento Falcão. Pra fazer um boneco. Capitão América tem um quadrinho. Tipo, do nada vem um He-Man. A guerra, cara. É sério. De onde vem o Lango Lango? Não tinha quadrinho do Lango Lango. Não, mas ele tinha o filme da Xuxa que tinha o Lango Lango. Não, mas peraí. Era o da ilha de Lango Lango. É. Lango Land. E que quadrinho é esse do Bambolê, por exemplo? Então, se a parada é o seguinte, ó, se a gente tem que ter um precursor, antes de existir o Falcon, existiam os originais hominhos. Tinha aquele Forças Armadas, tinha soldado alemão, que era azul, soldado americano, que era verde. Eles tinham uma plataformazinha, sabe, no pé. Tem no Toy Story, né? É, exatamente. São os verdinhos, viu? São os verdinhos. E os verdinhos são do exército americano, tinha o cara com morteiro, o outro tava abaixado atirando e tal, o outro tava com aquele detector de metais, procurando mina e tal. Isso, pode ficar. Recentemente é 5 anos, assim, na escala do Azaghal. Eu tentei fazer um jogo de tabuleiro usando esses bonecos. Eu comprei 500 bonequinhos desses. Nossa, você tá vendendo? Irado. Cara, é muito maneiro, cara. Tipo, é muito maneiro. Eu tento brincar com meus filhos, são mais pequenos, 5 anos e tal. Eles não têm a vibe, sabe qual é? De olhar o boneco ajoelhado. Não, vou botar esse ajoelhado aqui, porque ele tem a cobertura. E isso, a cara... tá querendo muito do Pedrinho e do Bruninho, cara. Tem o cara com a bazuca, mas tu tem que botar um outro cara com um lança-chamas do lado, né? Aham, pode crer. Ele, o caralho. Aí tinham esses, né? E tinha um que era meio bege, que era do Japão. E eles eram baseados na Segunda Guerra Mundial. Que errado, hein? Esses eram, são os precursores, eu acho que, do Falcon, né? Bonequinho de guerra, soldadinho. Creio que sim. O bacana é que o Falcon, pra quem não conhece, que é bem mais novo, eu também não cheguei a brincar com o Falcon, mas quem quiser aí botar no Google, uma característica muito forte dele é... Não precisa mais botar no Google, cara. Agora tem o aplicativo do Jovem Nerd. Opa! O cara já ouviu o somzinho e já tá vendo a imagem. Já tá vendo a imagem. Então coloca aí a imagem. Boneco Falcon, sua barba característica e seu cabelo de homem, né? Aquele homem padrão. Pra você ser compreendido como homem nessa década, você tinha que ter essa barba e esse cabelo levemente permanente, né? Tipo, permanente. É o corte militar, o cara entra no barbeiro e não fala nada. O barbeiro vai fazer o que quiser. Não é militar, cara, ele é meio pedófilo do parque, sabe? É meio estranho. É o cabelo raspado, sei lá, máquina 3, máquina 4. Ah, isso aí é a máquina 4. Sei lá que máquina, eu me incomoda, não gosto. Mas sabe qual era o problema? O comando de ação, assim, você, cada um tinha uns bonecos diferentes, às vezes tinha uns veículos e tal, né? E você sempre tinha o sonho de consumo que era sempre acima do que você tinha e que você poderia ter, né? Incomodava tipo assim, muito a quantidade de bonecos que tinha no comando de ação. Me dava angústia. A quantidade grande é isso? É, eu sabia que nunca teria você todos. Nunca teria todos. Era pior, é o Pokémon, cara. Deixa eu te falar uma parada também, ó. Quando eles foram lançados, eles não foram lançados todos de uma vez, certo? É isso que eu ia falar. A primeira coleção, né, quando saiu, que a gente falava que era o Mini Falcon, porque ainda não tinha o desenho do Comandos em Ação, tinha o Arma Pesada, que era um barbudo loiro com um trabucão, o Raio Laser, que é um cara que tinha uma arma mais tecnológica, com uma mochila nas costas, tinha o Bazuqueiro, obviamente tinha uma bazuca, tinha o Rádio Alerta, que era o cara que ficava só nas comunicações, e o Cabeça de Ponte, que era o cara de boina camuflado, tinha o Invasor, que é o Snake Eyes, ou Storm Shadow, qual que é o preto? O preto é o Snake Eyes. Snake Eyes. E tinha um cachorro. Não. Era só esses 5, 6. Aí eu cheguei, ganhei um de Natal, pedi outro de aniversário, outro de Dia das Crianças e fui acumulando. E eu falei assim, caralho... 3 por ano, tu acumulava 3. Tipo isso. Aí eu falei assim, caralho, eu vou, até o final do ano, eu vou conseguir todos os comandos em ação. Só faltava o tal do Raio Laser. Quando foi chegando o Natal, que eu falei assim, agora eu vou pedir o Raio Laser e completou a minha... Agora eu vou me comportar muito, Papai Noel me dá 2. Aí eles, pro Natal, a Estrela lançou o Frente de Batalha, o Cobra Oficial, aquela mulher que era contra espionagem e o helicóptero. Aí fudeu, velho. Que aí eu falei, pô, assim, e o do cachorro, cara? Eu tinha um do cachorro, cara. O do cachorro era o Ninja Branco? Eu não sei. Eu acho que era o Storm Shadow. Talvez seja o Storm Shadow. Mas aí é interessante você construir essa linha do tempo, porque os comandos em ação, que eram os colecionadores de aventura, né? Também tinha essa tagline. Eles começaram inspirados claramente no movimento do exército e as posições deles tinham a ver com coisas realistas em cima do militar americano, principalmente. Conforme a cultura... Realmente, lá nos Estados Unidos é comum você contratar ninjas. Não. É bem comum. É claro que é, cara. Tinha um American Ninja, porra. Quem você acha que resolve os problemas aí da política internacional? Só porque você não consegue ver não significa que eles não existem. Exato. Não, mas falando sério, a coisa dos ninjas... Tem ninguém brincando aqui. A coisa dos ninjas, dos agentes mais fantasiosos, eles começam começam a vir logo em seguida, nessa linha do tempo, sacou? Começa a evoluir pra uma coisa mais sci-fi. No final das contas, a organização do Cobra já vem de uma civilização alienígena. Tem um cara que é metade serpente, metade humano. Eu tinha esse, caraca. Esse era muito maneiro, cara. Será muito que o Super Hawks é a evolução do G.I. Joe? Super Hawks? Não sei, cara. Eu queria um bonequinho do Super Hawks. Cara, mas olha que engraçado. A gente tem tanto aquela questão, né? Antigamente era tudo preto e branco, metaforicamente, literalmente falando. Eu achava que o bonequinho, o ninja branco, era o ninja do bem. Sim. Eu colocava ele errado, no time errado, assim. Os bonecos ficavam putos de noite quando eu ia dormir. É, porque a associação da coisa da escuridão, né? Do mistério e tal, sim, realmente... Então, porque ele ia muito Mad, tinha o Spike, né? Preto. E tinha essa parada. Normalmente, todo mundo tinha um vizinho rico. Ou você era o vizinho rico, né? Esse é o caso do Azaghal. Talvez. Ele era o vizinho rico. Mas todo vizinho rico tem um vizinho rico. É um escalation. Ô, Azaghal, quando você é o vizinho rico, eu tenho a impressão de que você não sabe que você é o vizinho rico. Entendeu? Você acha que você tá na galera ali. E eu tinha esse cara no nosso prédio, né? Que é o Rodrigo. Um abração pro Rodrigo aí. E ele era o cara que trazia dos Estados Unidos os comandos em ação super novos. Esse sci-fi, o caralho. Então, enquanto a gente tava aqui nos anos 80, 90, ele já tava em 2016, sacou? E a gente brincava com ele. Ele tinha um comandos em ação que era como se fosse uma proporção Davi e Golias. Ele tinha todas as articulações dos comandos normais, só que ele era como se fosse um homem de 2,50 metros. Sacou? Ele era um comando em ação perfeito, normal, é a mesma empresa. Ele era um personagem lá da mitologia, só que ele era um cara de 2,50 metros, assim, era um bagulho caralho, único, cara. Sacou? Isso era tão avançado que já tinha Bluetooth, então ele andava sozinho. Afonso, olha só. Oi. Rapidão, existia o basicão, que era aquele Jeep verde. Putz. Eu tinha, com uma metralhadora .50 atrás. Exatamente, o Jeep verde. Esse Jeep eu tinha também, era mais baratinho. Então, e o helicóptero de homem só do Cobra. Isso. Tinha um pino nas costas, você encaixava com... né? Pluf. Eu lembro desse, mas eu não tinha. Tinha então, aquele caça esse também. Era quase... avião, o caça já era... O caça era bombardeiro. Já era um bombardeiro. O caça eu tinha. É, o caça bombardeiro. Ele era um F-14. Era foda. Era um F-14. Ele abria as asas. Ele ejetava, não ejetava? Ele descia as rodas e abria a asa, assim. É, mas ele ejetava. Ele tinha uma paraquedinha lá. Era junto. Quando abria as asas, as rodas automaticamente, o trem de pouso abria. Sim. Exatamente. E ele não ejetava, mas ele abria a cabine e a poltrona tinha um paraquedas. Que não funcionava. É, não funcionava, mas teoricamente você podia jogar de cima do seu prédio e descer. Teoricamente não funcionava. E tinha também o avião negro, que tinha um aviãozinho, um veículo anfíbio grudado em cima dele. Era tipo um Blackbird, exatamente. Ah. Que era do Cobra. Esse preto aí, esse Blackbird, era irado. Sim, ele saía embaixo também, a cabine ela se destacava. E porque cabia dois bonecos no cockpit. Tinha dois cockpits. Não, no Tomcat também cabia dois. É? Tinha dois. Sabe o que eu tinha? Eu tinha aquele caminhão de transporte de tropa. Caralho, esse era irado. Eu tinha um desse, mas só que em versão carrinho de ferro, sabe qual é? Matchbox. Sim. É, então, esses eram realmente da coisa mais militar, né? Então, olha só, mas agora eu quero perguntar. Eu tive o turbocóptero. Caralho, não me fala que é o que voava, é do Falcon? Não, cara, você inventou uma história de que tinha um helicóptero do Falcon que voava. Existia, caralho! Eu tinha. Não, cara, não é! Eu também, rapaz! Voava sozinho. Do Falcon, eu tinha isso. Em 1989, os caras já tinham lançado o drone, é isso? Olha só, eu não lembro como é que ele voava, mas ele tinha um negócio que ele voava assim, cara. Ele não voava com a sua imaginação! Com a sua imaginação, seu maluco! 5 anos depois, vocês me esculachando, me ridicularizando nas redes sociais, falando que a porra do helicóptero do Falco não existe. O irado tinha, velho. Todo tempo. Ele podia ter falado isso. É, mas também tem o seguinte, olha só. Se você jogar pro alto, tudo voa durante um tempinho. Não, de acordo com o Buzz Lightyear, cair com estilo. O do Falcon voa girando a hélice, não é isso? Tucano, olha só. Eu tô tentando voltar no túnel do tempo aqui. Tô tentando acomodar a realidade. Eu acho que ele tinha um botão, cara, do lado, que você botava pra frente e pra trás e ele mexia a hélice. Ele girava a hélice. Ele tinha um gatilho, tipo um gatilho. Mas pera. Se girou a hélice, meu amigo, se ele tiver aquela inclinaçãozinha do helicóptero mesmo, ele sobe. Ele voa, velho. É só é isso que precisa. Que... Aerodynamics Agora eu não lembro. Vocês podem falar de todos os helicópteros, todas as naves que vocês quiserem, mas o melhor aparato pra fazer um comandos em ação voar era o pirocóptero. Caralho! Cara, eu usava o pirocóptero com o Durex nas costas do comandos em ação, pronto. Ele virou a mochilinha. Como é que você conseguia girar o pirocóptero? Não, não girava. Era fictício. Que imaginação. Hoje em dia as crianças não sabem o que é imaginação, criatividade. Antigamente existia isso. A gente podia acessar esse local e criar coisas novas. Só que o Tucano acha que isso é a verdade, a imaginação maluca dele. Na casa de um amigo dele, o cara metia um fio de nylon por dentro e amarrava numa parede na outra e fazia o helicóptero voar, entendeu? Amigo, vocês acham que 500 mil nerds falando que não existem e 5 anos se passando, vocês vão mudar a minha ideia? É isso. E nunca, jamais, brother. Ai, ai, caralho. Vocês, quando brincavam de comandos em ação, vocês brincavam de comandos em ação exclusivamente? Ou vocês usavam eles como atores da fantasia que era a moda da época? Exatamente isso. Como assim? Pelo menos, era como se fosse uma cena de um filme e eu era o diretor. Exatamente. Tamo junto aí. High five aqui. Não, mas peraí. Mas tipo assim, o boneco do comandos em ação era um ator que existe mesmo? Não tão profundamente. Hector Tucci, comandos em ação. Não. Comandos em ação, Stanislavski. Ah, mas você interpretava os caras. Vão pela direita! Sim, senhor! É isso? É isso que eu queria dizer? Não, eu fazia, por exemplo, sei lá, a invasão de um exército, sei lá, na base de outro. Eu ia dirigindo como se eu fosse o diretor da cena mesmo. Ó, esse daqui vai vir por cima, esse daqui vai dar um soco no soldado que vai estar ali, não sei o quê. Mas eu não me imaginava sendo um. Você fazia o papel do diretor e você falava com seus bonecos como se eles fossem atores. Ó, você vai por aqui, você vai... Não, eu pensava o que eu ia fazer e mexer neles. Você era a câmera. Você aguarda a deixa do soldado 66. Fala. Você era a câmera, né, que você quis dizer, assim, né? Cara, achei interessante o que você falou. Até porque eu me identifiquei também, eu era mais a câmera, assim, eu não era o cara especificamente, eu tava mexendo com todo mundo ao mesmo tempo. No entanto, o que eu perguntei era o seguinte: se vocês, quando brincavam, vocês estavam escravos da temática comandos em ação, exército, etc. Ou se vocês usavam os comandos em ação como avatares de outras ideias. Por exemplo, outras ideias. Eu chegava um dia com meus irmãos, eu tenho dois irmãos, né, mais novos, e falava assim: hoje vamos brincar de Marvel Comics. Então, o boneco lá, por exemplo, do lança-chamas, que era um boneco vermelho, que tinha uma mangueirinha com lança-chamas nas costas e tal, eu tirava a mochilinha dele e a mangueira, ele virava o meu Homem de Ferro. Não, nunca fiz isso. Tudo não é acessível. O cara cresceu no Pantanal, porra. Mas vocês não faziam isso, não? O Afonso, antes disso, brincava com vértebra de cabra. Não, pra mim era sempre G.I. Joe, isso aí. Cê, pra mim tinha isso no Playmobil, mas o Playmobil, você trocava roupa, ele não tinha não era um personagem, né? Você trocava o cabelo do cara. Isso, trocava, verdade. Então, tem uma dificuldade do G.I. Joe, porque quando você pegava o personagem, ele tinha nome, ele tinha uma ficha quase de personagem. Exato. Então, quando você recebia aquilo, você já tinha personalidade dele, de certa maneira, moldada. Então ele era aquele cara. Eu tava lendo aqui que no Brasil foram lançados 124 bonecos do G.I. Joe. Caraca. Cara, que interessante. Isso porque não foi, sei lá, nem um décimo do que foi lançado no gringo, né? Que assim como vocês falaram aí que tinha alguém... Você quer dizer que tinha mais de 1.200 bonecos? Não duvido não, porque tinha um cara na sala minha e do Azaghal na sexta série, o Fábio, não sei se você lembra, Azaghal. Rapunzel? Isso, Fábio Rapunzel. A mãe dele era... Pô, eu também era dessa sala, porra. Porra, irado. Tu era dessa sala, cara. Tu era o melhor amigo da sala. Foi esse foi caralho. Pausa para lamentarmos a vida de bullying que Rapunzel deve ter passado. Mas sabe por que o filho dele era Rapunzel? Porque ele tinha um cabelo normal, penteado pro lado. Cabelo padrão criança dos anos 80. Só que se você encostasse no cabelo, o cabelo explodia. E era enorme. Pode crer. Só que ele mantinha contido, sabe? Por isso que a vida dele era Fábio Rapunzel. Tinham vários Fábios na turma, ele era um diferencial. A gente tinha um conhecido na escola, Afonso, lembra dele? Acho que era Rodrigo alguma coisa também. Ele, todo intervalo de aula, ele ia no banheiro e molhava o cabelo. É. Porque domava. O cabelo era grande, domava, porque se passasse um tempo sem molhar, ficava loucão. É tipo, cara, meu cabelo quando fica grande fica escroto pra mim. Ficava. É, tipo, corta aí, mané. Mas o Diogo abraçava, sacou? O Diogo tava, ia lá, o Diogo tava com cabelo loucaço. Aí o Diogo, aí, galera, Esse cara não, ele ia pro banheiro e ele ficava no lambe-lambe-vaca lá, vaca lambeu. Ah, tu tá achando ruim Fábio Rapunzel? Tu não conheceu o Rafael Xereca, amigo. É, o Xereca é... Essa coisa de eu usar os comandos como outros personagens de reencenando o filme e tal, pelo visto era eu sozinho. Alexandre, você não faz isso, não? Ah, eu interpretava como se fossem os soldados mesmo, entendeu? Os personagens que já haviam escrito. Vocês lembram de um nadador, de um mergulhador todo roxo, que tinha um pé de pato grandão, uma máscara que tinha dois canos compridos assim que prendiam nas costas dele também? Ele era um nadador lá do Cobra. Esse cara, pra mim, ele era também o predador. Olha aí. Muito versátil você, Afonso. Pois é, cara. Eu achei bom. Que... Peraí, Afonso, mas esse cara aí, não tinha um boneco do Comandos em Ação que era um mergulhador, mas ele era um mergulhador, tipo, meio que anos 30, sei lá. Escafandro. Que era aquela roupa de ferro, aquela... Mas não era roupa de ferro, tipo um astronauta. É, ele é deitado no submarino, parecia uma nave, e ele é, tipo, parecia um astronauta mesmo. Exato, ele tinha mais... Não, é engraçado, por exemplo, nessa do Predador, eu tinha esse mergulhador, que ele era lá o Predador. Eu fiz um boneco de Durex, uma espécie de réplica em Durex desse bonequinho, que era o Predador versão invisível. Caraca, parabéns pela sua imaginação. E aí vocês lembram que logo depois veio, não chegou a ser substituir não, mas uma geração paralela de comandização que eram uns caras meio whey protein, meio Rex. Esses eram demais, cara. Então, esses caras fortes, eu peguei um desses bonequinhos fortes e ele era o Arnold. Uhum. Sacou? Contra o Predador. Aí eu formei a equipe dos caras, tio Jesse Ventura, o caralho. E aí eles iam lá, a minha casa era um carpete, e aí eles iam no mato, sacou? Andando e pam, pam, pam, pam, pam. Ah, o carpete pam, era pam, mato pam, mesmo, pode ver. É, tinha essas coisas, engraçado, achei que todo mundo fizesse. Eu não encenava como se fosse outro personagem, mas eu tinha uma quantidade grande de boneco. Entre Comando e Ação, Comando e Ação talvez nem tanto, mas eu tinha muito bicho, eu tinha super-heróis, sabe, aqueles de, que eram meio emborrachados. Tinha bicho tipo o quê? Um leãozinho? Tinha leãozinho! Esse de borrachado eu tinha, que ele já vinha aquele na pose. Aquele que vinha dupla na caixa, lembra? Na embalagem. Vinha pô, dupla. Olha só, olha que história. Eu tava no clube do Flamengo, aí eu achei um boneco desse, do Wolverine. Eu nem sabia quem era Wolverine. Não pode crer. E aí eu achei esse bonequinho que era um Wolverine motoqueiro. Essa ideia de fazer boneco de herói na moto. É, tinha muito isso. Aí ele vinha, o boneco, ele tava na pose de moto, sabe? Que perna dobrada, com já sentado na moto e o braço arqueado e tal. Só que ou esse boneco... quatro, né? Não, era motoqueiro. Aí, só que ele tinha uma parada que esse boneco, eu acho que pra poder encaixar na moto, o braço dele não era um plástico inteiriço que grudava no tronco. Ele tinha um corte. Pra ele ter um movimento, uma abertura, e poder, sei lá, o braço prender no guidão, por exemplo. Eu acho que era assim. Então o boneco era sensível pra caralho. Você não tinha moto, você só tinha o boneco. Eu acho que só o boneco. Uhum. E outra vez, escondi, foda-se. E aí, cara, eu tinha o maior cuidado com o boneco, mas claro que fatalmente então, ele perdeu os braços. Acho que era uma geração anterior ainda, que eles eram imóveis mesmo. Tinha uma linha de super-heróis que era emborrachada, mas era daquele estilo que tinha plataforma no... Exatamente, tinha plataforma. Era esse aí. Forma. Aquele que tinha o Capitão América, assim, meio que defendendo com o... Com o escudo pra cima, assim. Isso. É esse mesmo. Eu tinha a Pantera cor-de-rosa do Mr. Bean, que era... Mas então, eu tinha os do Guerra nas Estrelas, né? Vários tipos. Uh-huh. E o meu barato era misturar eles todos... Fazia uma zona danada, misturava eles todos e fazia um grande campeonato de futebol com os bonecos. Dividia os times, saca? Tinha um boneco que era bom de bola, tinha um ponta direito, centroavante, tinha tudo esquematizado, sabe? Você amarrava eles numa mesa de totó? Não, eu tinha um pano, cara, um pano que era um campo. Que ocupava boa parte do chão do meu quarto, era o campo. E aí eu distribuía eles pelo campo. Então eu tinha os times já certos, entendeu? Fazia campeonato, temporadas, assim. assim. Ah, então, tu tava inventando. Mas como é, peraí, eu quero descobrir como é que era o jogo, como é que funcionava? Eu tinha uma bolinha de gude, tá bom? É, eu com uma mão e com outra, não era um polvo, né, cara? Tu vai com dois só, né? Então tu vai tocando a bola de um pro outro, vem o marcador, devolve e tal. Mas você decidia quem ia fazer gol em quem? Não, era, pô, na hora. Era marcado. Era como se fosse um RPG, na hora podia sair qualquer coisa, sabe? Olha aí. Desses bonequinhos, não sei se tu lembra de cada um, assim, mas tinha um Namor, ele tava meio assim de ladinho, fazendo, arqueando. Tinha. E eu vou te falar, o Namor era o mesmo boneco que o Surfista Prateado. Eles estavam na mesma posição, só que um pintado de bege e o outro de prateado. Tô lembrando. Não, não é, não é. Lembrei do Namor, cara. Exatamente. Aí, isso que me irritava. Olha a construção da parada. Eu usava os comandos em ação como super-heróis ou como avatares dos meus heróis e outros personagens de cinema e videogame, etc, e quadrinhos, porque quando eu ia comprar o boneco oficial da porra do Namor, ele tava preso no mergulho escroto de lado. Eu não podia fazer ele interagindo, sentado, pensando. Não, esses bonecos eram merda mesmo. Mas era o que tinha, pô. Tinha esse emborrachado e tinha um que era mais pra ralé, tipo, é o que eu tinha, que era tudo de uma cor só, que nem os bonequinhos de Forças Armadas. Agora, você falou de misturar, cara, os bonecos, né? Vocês misturavam nessas... Por exemplo, uma outra coisa que eu fazia, quando eu jogava muito RPG, Dungeons & Dragons, eu gostava, além de jogar no papel, tá no dado, eu ia brincar também com os comandos em ação, mas aí eu precisava de monstros, né? Então, beleza, eu tinha lá o dinossauros, tu comprava aquelas coisas, aqueles bonecos mais duros e tal, que você usava na brincadeira. Ah, caralho, é o monstro aqui, o lagarto gigante. Mas, por exemplo, eu pegava o boneco do He-Man. Inimigos deles, né? Os inimigos do He-Man, e aí eles eram os trolls, sacou? Os orcs. Tinham dois inimigos do He-Man que eram sempre monstros pros meus comandos em ação, que era o aquático e o fera. Puta, esses dois. Puta, cara, era sempre assim. Pô, vamos mergulhar na água pra achar isso aqui. Vinha o aquático. Isso, cara. Eles eram maiores, né? Eles tinham bem maior. Cercar eles assim, e aí cada um tá com a espada, outro com o chicote, outro com não sei o quê. Como eu falei, eu sempre fui muito purista. Então, assim, Forças então, Armadas... Só brincava de He-Man, né? Não. Forças Armadas era a Alemanha contra os Estados Unidos, o Japão e tal, não sei o quê. Tinha uns que eram iguais, que ficavam na mesma caixa, mas eu separava na hora de brincar, que era os índios, o General Custer e os soldados americanos. Os índios eram vermelhos, lógico, né? Os soldados americanos eram de azul e tinham uns até, caraca, isso é sinistro, pra... imagina, cara, brinquedo de criança. Tinha uns que estavam com a espada em riste assim e com três flechas espetadas. Fala que ela no joelho. Eu lembro. Nesse caso era justo você ser purista, porque seria uma baita sacanagem você botar os índios pra lutarem contra os soldados com tecnologia da Segunda Guerra Mundial. Aí Playmobil era só Playmobil. Aí eu misturava todos os tipos de Playmobil, mas só Playmobil. Comandos em ação, só comandos em ação e He-Man, só com He-Man. Uhum. Talvez o He-Man tenha brincado uma vez ou outra com Thundercat, mas eu não costumava misturar, não. É um crossover. O Azaghal falou que ele derretia os bonequinhos dele, né? Quando eles mereciam. Ele se juntava, eu imagino os bonecos, assim, nessa coisa da tua história, eles se derretendo, eles se tornando aquela massa amorfa, horrorosa, Lovecraftiana, tipo... Isso de chumbo, né? Isso de chumbo, porque derreter o remédio devia dar um barato danado. Final do Robocop, né? Mas eu lembrei, cara, que uma vez eu tava brincando de querida encolher as crianças. Pô, muito caralho. E aí os bonequinhos estavam correndo na cozinha e tal, e a minha mãe tava fazendo comida, foi atender o telefone e tal, e as panelas estavam no fogo. E aí eu tava brincando perto do fogão. E um dos bonequinhos escorregou, e ele caiu, rolou assim pro lado do fogo. E aí eu, caralho, aquele nervoso de criança no raciocínio, vendo desligar o fogão, eu fui buscar um garfo pra pescar ele, pra puxar ele pra longe do fogo. Quando eu cheguei e puxei, ele já tinha sido consumido parcialmente pelas chamas. Nossa. Estava em agonia. E eu tirei ele, tá, apaguei o fogo, a coisa, ele derreteu o plástico, deu aquele barato bacana. Mas ele ficou, cara, com uma deformidade. Ele perdeu um braço, a cabeça dele, no encaixe do tronco, ela conseguia sair e entrar, eu consegui encaixar ela naturalmente e tirar fora. E ele ficou todo deformadão. E eu falei, pô, vou jogar fora. Eu olhei e falei, não, cara, esse cara, ele vai ser o zumbi. E aí ele virou o zumbi em algumas lutas, assim, tal, e vinha o zumbi. Aí tu virava e passava uma espada nele, eu tirava a cabecinha dele. Tipo, cara, decapitou. Você podia ter vendido pro seu vizinho rico. Falava, olha o novo personagem que lançou aqui. E ele também, se falar contra a guerra, ele também era o dublê, entre aspas, de quando alguém morria ou era explodido alguma coisa. Então entrava o bonequinho na guerra, tava lá, aquela coisa, vamos lá, não sei o que. Aí o cara corria aí, cuidado, John! E aí explodiu a bomba no cara. Aí eu trocava o boneco por esse boneco fudido queimado. E aí ele saía das chamas, tipo. Ah, excelente, olha aí. Acho que era um papel celofane que você ficava soprando por baixo pra fazer efeito. Eu tinha uma versão diferente, só com gelo. Eu prendia, aprisionava meus bonecos no gelo. Caralho, eu também, puta. Você também? Botava no copo d'água, botava no freezer, deixava pro dia seguinte, sei lá. Aí quando tu tirava, o cara tava lá. Socorro! Muito, cara. E aí tinha a missão de resgate do cara, sabe? Exato. Han Solo. Tipo, toda vez de Han Solo. É, Han Solo. Ou então era alguma coisa meio assim, eu brincava às vezes assim, eu congelava um monstro, do He-Man, um dinossauro, e aí eu ia pra varanda, eu botava lá, porque ele ia derretendo, ia molhando a parada. E aí os personagens, eles encontravam uma besta, entendeu? Antiga, presa no gelo. E aí tinha aquele debate, se a gente vai abrir, não sei o que. Aí uma hora o monstro saía e matava todo mundo. Isso eram nossas tentativas vãs de tentar recriar um pouco como eram as propagandas iradas dos brinquedos. Né? Puta, cara, a Glaslit era a rainha de enganar crianças. Porque era o comercial da Super Máquina. A Super Máquina saltava, pulava, fazia de tudo, velho. Passava no meio do fogo. Caralho, tu fala assim, eu preciso de uma Super Máquina. Eu chegava em casa, a Super Máquina não fazia porra nenhuma. Você é a favor dessa lei aí que proíbe as propagandas de... Não, é que proíbe. Ela proíbe de você criar um... É, se os caras faziam um cenário com terra, água, fogo, essas porras e tal. Mas olha só, você pode brincar tranquilamente na terra, na água e no fogo. O problema não é esse. O problema é que o carro andava sozinho e saltava. Exato. Eu sou contra essa porra. Eu acho que você tem que ser muito mongolão. Não. Você só precisa ser criança, Afonso. Mas é imaginação. Você só precisa ser criança. Pô, mas eu olhava... Ainda mais nos anos 80, que a gente não tinha nem Pokémon GO. Você ficava frustrado porque sua super máquina não fazia isso? Eu ficava frustrado porque a porra do helicóptero do avião não voava sozinho. Ah, eu não. Eu olhava e falava, cara... O voava. Eu nunca tive esse problema. Os meus amigos nunca... Claro, eu entendo, realmente. Brinquei aqui de mongolão, mas eu olhava e falava, porra, eu quero fingir que ele tá andando ali na terra e tal. Eu sacava que ele não era automático. Até porque depois... Você é fodão. Mas, tipo, as pessoas não, mas não. Cara, eu... Acabou, cara. Todos esses carros, todas as paradas, eu achava que eles eram autômatos. Assim. E, tipo, eu acho que a gente eu só ia trazer a história e eles iam encenar, sabe? Então você achava que a tua mãe comprava tudo pirata pra você. Cara, uma vez meu pai e minha mãe fizeram uma ótima cena, né? Tipo, não, a gente preparou uma surpresa pra vocês, pra mim e pro meu irmão. E aí eu, tipo, caralho, que foda. Eles tinham ido, sei lá, pra Foz do Iguaçu. Não foi pra lá que eles foram, não. Bem, não sei, mas talvez. E aí, cara, a gente subiu, tava subindo em casa e tal, não sei o quê. Quando a gente chegou em casa, tava tudo apagado. E aí vinha gatinhando no chão. A gente não via exatamente o que era, mas eu vi um barulho de alguma coisa, tipo, um robozinho assim, fazendo. E aí acende a luzinha vermelha e fazia ratatatatatatatá. E eles, meus pais, compraram uns 3, 4 bonequinhos e eles rastejavam. Caralho, sim. Eu tive essa merda. Sei qual é, Exército. Cara, eu fiquei maluco, cara. Eu fiquei, só comando de ação, mãe. Porra, finalmente. Eu não acredito. Mas ele era grande, era um boneco grande, não era pequeno. Depois eu olhei, eu fiquei, puta, que merda, que brinquedo escroto. Não, era maneiro, não era escroto. Ele proporcionalmente não tinha como você brincar com nada, porque ele não se encaixava. Ah, ele não se encaixa com nada, né? Exatamente, ele é como que um super soldado criado. Mongol gigante. Meu pai, eu já falei com o Nerdcast, ele morava, trabalhava lá no Pantanal, a gente ia pra lá e voltar, mas às vezes ele vinha de lá pra passar aqui um tempo com a gente no Rio e tal. E ele trazia uns bonequinhos e tal. Aí na época, ele trouxe esse bonequinho que rastejava e ele trouxe junto com esse bonequinho uns dinossauros que faziam uns barulhos. Quando você balançava ele, assim, tinha um interruptorzinho fazendo um barulho. E ele levou na bagagem de mão. Aí ele falou que no avião, toda hora que tinha a porra do avião, vinha um barulho de dinossauro de cima do bagagem. Gargeiro, assim. Aí todo mundo olhando. Pô, é essa, cara? Peraí, ele ia na loja do Pantanal comprar os bonecos? Não, ele ia na próxima vila, próxima, sei lá. Era bem baratinho, era um dinossauro bem baratinho. Tá falando do soldado que rasteja? Eu me lembrei que quando eu era pequeno, por causa desses soldadinhos, eu era fanático por guerra. Eu achava a guerra lindo, tá ligado? Aí eu e meu pai, a gente... Na verdade, ele, né? Eu só dava palpite, mas fazia umas putas maquetes, assim, com isopor, mas pintava, pegava planta e colava, botava pedrinha e tal. tal, não sei o quê, para os soldados fazerem a invasão. Caraca, e aí eu falava sempre pro meu pai, quando eu for pra guerra, eu quero ser esse que fica abaixado. Nossa. Porque eu achava que era tipo uma formação, tipo, sabe, tem o atacante, o zagueiro, o meio campo, e tinha o cara que ficava com lança-chamas, o cara que ficava apontando de pé, o que ficava de joelho e o que ficava deitado. Eu falava, pai, quando eu for pra guerra, eu quero ficar deitado, e esse aqui é o que não morre. Mas lá já tinha até te alistado em alguma parada. Aí meu pai começou a perceber que eu tava muito gostando pra caralho de guerra, assim, tal, não sei o quê. E acho que em 85, né, que saiu o Platoon. Ele fez questão de me levar pra ver, pra eu ver que a guerra não era legal. Isso aí. Traumatizado. Guerra não é aquele negócio que você brincava quando era menor, não. Menor, o cara tinha 10 anos, menor. Depois do Platoon, você mudou tua coleção pra Barbie, foi isso? Aquaplay. Eu pensei que tu ia falar que teu pai quis, ah, não, ele me deu Lego pra Playmobil, pra brincar de coisas mais pacíficas, ele te levou pra ver Platoon. Ah, conhecendo o pai dele como eu conheci, pensei que ele tinha dado uma arma, sério. Me alistou pra ser mercenário em Angola. O Bruno, lembra do Bruno? Falecido Bruno? Bruno Jabuti. O pai dele era da alfândega. Imagina o que era o quarto desse maluco, brother. É, era, esse moleque tinha tudo, cara. Esse sim já tava em 2016. Tava. Ele tinha uns Transformers que até hoje eu nunca vi tão fodas. É, em tamanho natural, quase. Ele tinha o Leader Optimus, que era gigante, brother. Ele tinha uns Transformers de dinossauro, de pterodáctilo, caralho, que era inacreditável como ele se transformava, cara. Como ele tinha duas gavetas de G.I. Joe, por causa do pai dele, que era da alfândega, ele tinha uns prospectos, assim, algumas paradas assim, que tinha todos os G.I. Joes. Aí a gente escolhia lá. Aí eu escolhi um que era o Sci-Fi, que era um verde que tinha uma puta de uma arma irada, tipo um lança-chamas, todo tecnológico, irado e tal, não sei o quê. Aí quando chegou, veio o tal do Toxo Víbora, que era um roxo, mais ou menos, não era tão legal. Tive esse problema aí. Provavelmente ele pegou o maneiro pra você. Ah, eu tô vendo esse toque. É. Ele parece um interface. O pai dele não ia na loja comprar, entendeu? A loja que vinha até ele. O que que tu comprou a mais aí em Miami que vai ficar pro meu filho? Meu filho, é. Eu lembro uma vez, que eu lembro que tinha a Casa Matos lá perto da Lembra? Ainda existe, não? Não. Então eu tava lá, e aí eu vi um boneco do G.I. Joe irado assim. Eu falei, caraca, eu tenho que comprar. Cara, eu sou péssimo com o Tucano, ele tá falando aí, ah, isso foi em 89, foi 88. Eu sou péssimo pra lembrar data ou pra lembrar idade. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu lembro que eu já tava me achando velho pra brincar. Só que eu queria. Aí eu fiquei meio envergonhado. Eu falei, puta, eu vou comprar isso aqui. Aí eu peguei, né, fui lá no caixa e falei, ah, mas você embrulha pra presente, por favor. É pro meu irmãozinho mais novo, é criança ainda. Caraca. Um ponto bom, cara. Até que idade aceitável brincar nessas porra? Tem gente que brinca até hoje. Vou dizer. Cara, eu brinquei até bem tarde, assim. Brinquei. Mas o que você chama de tarde? Eu acho que eu devia ter, cara, sem sacanagem, uns 15, 16 anos, por aí, assim. E vou te falar, eu só parei de brincar porque passou a ser socialmente... Inaceitável, porque eu guardei esses bonecos todos que eu tinha, guardei, assim, 80% eu tenho até hoje. Eu peguei emprestado do Feijão, nosso amigo, de volta me conta história, ele me trouxe a coleção dele, eu fiz uma mega coleção. E aí eu brinco com o meu sobrinho quando ele vem aqui, meu sobrinho tá com 3, 4 anos. É o pretexto, né? É o pretexto, cara. Eu acho o design, digamos, a usabilidade do Comandos em Ação muito foda, cara. Quando eu falei no começo do Nerdcast que os meus bonecos respiravam, eu gostava tanto da parada que eles se movimentavam, assim, ele realmente, enquanto ele tava ouvindo, sei lá, o discurso que meu irmão tava fazendo lá, o meu bonequinho, ele tava parado, eu não largava ele no chão. Eu botava ele em pé e ele ficava, tipo, sabe, respirando, eu olhava pro lado, dava coçadinha, uns fumavam, sacou? Caralho, eu acho que eu tinha 14 anos quando eu promovi meu último campeonato, cara. 14, né? Uma parada que eu aprendi com o Afonso, e hoje eu uso muito, você tem filhos que tem a desculpa perfeita pra voltar a brincar. Que é o seguinte, o Afonso, quando ele mexia nos bonecos, ele usava o mindinho e o anelar pra controlar as pernas. Isso. E os de cima controlavam o tronco e braços. E o mindinho e o anelar controlavam as pernas. Então, tipo, olhando de fora era escroto, porque você via só a mão dele. Mas olhando no ângulo do Afonso e, tipo, de um outro ângulo em diagonal, você via exatamente o movimento plástico do Diego. Exato, assim, cara, né? A gente uma vez conversou sobre isso, aí eu digo, caralho, ficava... Começou, caralho, a gente ficava pegando os bonecos de sacanagem. Ficava brincando, né? Me dava nervoso quando eu ia brincar com algum amigo ou vizinho tal. E aí o moleque pegava o comandos e simplesmente botava de um lado pro outro, assim. Tipo, ó, oh, cheguei aqui. Eu falei, não, velho, peraí, eu não vi tu chegar. E enquanto você tá correndo pra cá, o meu carinha tá recarregando a arma. Eu tenho que ter o timing e tal. E aí algumas crianças falaram, peraí, cara. Então... Eu devo ter parado também de brincar, mais ou menos nessa idade aí também. Só que engraçado que agora eu voltei a ter um monte de boneco, né? Porque, só que eu tenho o pretexto do que eu trabalho com desenho animado, né? Tudo bem, eu não brinco, mas, cara, o escritório é cheio de boneco, boneco de filme, né? Aham, casa é. Também. Uma vez teve uma faxineira nova que começou lá em casa, tem uma filha pequena, né? Aí ela misturou, botou um monte de brinquedo lá e pegou uns bonecos meus também e juntou tudo lá num canto. Aí eu falei, ô, não, vem cá. Peguei com ela assim, ó, a Luna é da minha filha, o Shrek é meu, a Galinha Pintadinha é da minha filha e o Mike Wazowski é meu. Separando assim. Bota a etiqueta, pô. Escreve embaixo do pé. Mas o Bernardo, meu sócio, cara, que ele é viciado. Ele é muito mais viciado, assim. Ele tem uns brinquedos, cara, que outro dia ele chegou no escritório, eu achei que ele tivesse com o filho dele no colo, de roupa preta, assim. Era um Darth Vader. Sério, cara, a parada bate na cintura dele, cara. Começa pô, a ficar não, meio é que... perturbador, né? Uma parada não, é que esse dia ele tinha acabado de comprar e tava levando pro escritório. Aí ele entrou no escritório com o negócio no colo, assim. Aí eu falei, que porra é tempo, essa? Há pouco tempo o nego lançou um R2-D2 aqui, eu não sei se chegou no Brasil, que tu dava uns comandos vocais nele. Ele tinha, assim, um pouco menos de um metro, não, sei lá, 60 centímetros, e tu dava uns comandos vocais nele. Inclusive, tu podia pedir pra ele ir na geladeira pegar uma cerveja pra você. Não, JP, o último robô que lançou aqui no Brasil foi o Arthur. Caralho, fala. Aquele que tinha aquele dentinho branco na frente. A questão do Darth Vader, cara, que tu falou, pô, é muito maneiro tu ver o boneco gigante do Darth Vader, mas ele não é útil, ele não é eficaz pra uma brincadeira, porque, tipo, é útil. Pra você ter uma coleção daquela porra, perna em casa, cara, deve ser, tipo... Você pode brincar de Jaspion e ele ser o Satangosso. Não, inclusive... Bom ponto. Você tocou num ponto bom, porque o meu sobrinho, filho do meu irmão, que tem a mesma idade do meu filho e tal, o meu sobrinho se amarra nos bonecos dos super-heróis. E os bonecos que eles estão vendendo agora são umas porras grandes, cara. São compridos, assim, né? É o tamanho do Falcon. Eu acho maior um pouco. Não, mas, por exemplo, do Star Wars é do tamanho do Falcon. Não, você está falando assim, existe uma proporção, é tipo os bonecos do Max Steel. Isso. Eu chamo na casa de formatinho e formato americano. Mas ele não deve ser bom de brincar, né? Porque você perde espaço, né? Não, é como e você perde o uso das paradas. Por exemplo, o fato de a gente poder transformar qualquer gaveta numa fortaleza. Exato, ou pegar uma panela, ser uma base, uma nave, alguma coisa. Você perde uma oportunidade. É como se, falando assim em termos de cinema, que a gente já comentou aqui, é como se tivesse sempre num close. Você com o comando em ação, ou com o Playmobil, até o Lego então é lá longe, né? Você consegue ter uma visão maior das coisas. Eu concordo com vocês, por exemplo, esses bonecos meio tamanho, boneco do Fofão, boneca da Xuxa, eu já acho, além de nada prático, eu acho meio bizarro, porque é como se tivesse brincando... Off, cara. Não, ele tá brincando com um anão, sacou? Não tem o tamanho confortável. Sabe o que é uma parada legal? Não brincar com anão. Também acho, mas tem dias e dias, né? Sabe o que é legal também? Que os bonecos pequenos, você pode montar apetrechos mais fáceis, né? É verdade. Assim, por exemplo, eu quando eu tinha 8 anos, eu ganhei uma prancha de fibra, de surf, e tudo pra mim era surf, sacou? E até as brincadeiras assim com o Playmobil acabaram virando surf. Certo. Eu pegava, comprava cartolina, desenhava na cartolina uma prancha de surf, recortava, passava parafina, grudava na parafina o pé do Playmobil, pegava o edredom e fazia uma onda pra ele ficar surfando. Pô, maneiro. Exatamente. Vamos só botar em ordem cronológica aqui. Isso é pós-Platum, então. Exato. Quando eu falei pra vocês que eu pegava o boneco mergulhador roxo lá e ele era o predador, eu falava, cara, peraí, mas uma das coisas mais maneiras do predador é o canhão do ombro dele. Uhum. Então eu não tinha como fazer. Eu peguei o Lego, peguei aquela peça do Lego que rodava, fiz um canhãozinho e prendi com um durex aqui na ombreira do bonequinho. Era muito mais fácil de você fácil. Tem um lance de você poder usar outros cenários também. Por exemplo, o Cobra, eu tinha um Cobra genérico lá. A melhor fortaleza do Cobra era o castelo da serpente do esqueleto, cara. Puta, era animal, maluco. Era animal. Oh, caralho. Aí, chegava lá, gente. Usava o Cobra e era, porra, super do mal, sacolé. Tinha o açapão, o alçapãozinho, né? Esse que caía. Porra, era muito bom, cara. E aí viu o Cobra lá. A escala era ótima, porque parecia monstruoso o castelo. Escala é a palavra que a gente tá buscando aqui. Tem que ter uma escala decente, cara, pra você entender. Benson Malcolm Underpants. A Glaslit. O que ia ser muito irado, cara, é o Jovem Nerd botar um G.I. Joe pendurado no drone e sair por aí. Pode crer, hoje dá. Funcionário contratado, né, cara? Novo funcionário da... Cara, tem uma história muito interessante, parecida com isso. Lá no condomínio que eu ia, nas minhas férias, o condomínio da casa da minha avó, tinha um maluco lá, o primeiro dele era Bidu. E um belas férias, o cara apareceu com um daqueles aviões aeromodelos que você botava gasolina, não sei se... Bem, a gente chamava de gasolina, botava um líquido lá, um combustível, girava a hélice e começava... Plutônio. E, só que assim, você tinha que ficar com uma corda presa no avião e ficava rodando. Vocês lembram disso? Lembro. Eu lembro dessa porra. Lembro, cara, sim. E aí, pô, a gente ia pra quadra de futebol e o cara ficava rodando, fazia pirueta com o avião, era irado. Só que sim, eu não conseguia controlar dois minutos porque eu enjoava. Cara, mais um belo dia. Eles resolveram botar um comando em ação, um paraquedas na parada. E tipo, e aí ele ficou tipo, tentando fazer com que o comando em ação não caísse. Aí eles puseram e aí, tipo, caía direto. Até que o cara falou assim, pô, vamos botar com o Durex. E aí tu começa a fazer as manobras iradas e vai ver se o cara essa parada sai. Cara, a ansiedade da galera tava no máximo. No máximo, cara, no máximo, no máximo. E o cara veio, a parada ficou presa, ele começou a rodar, aumentar a velocidade, e ele começou a fazer as piruetas, piruetas, cara. E aí, pô, chegou no alto, assim, de um looping, como a Zenson, ele soltou. E aí, nego, ah! E aí ele caiu, feito uma pedra. A gente, expectativa, pô, realidade, né? Acabava que a física do mundo real, ela não me servia muito, quando eu queria fazer, tipo isso assim, o cara pulando de paraquedas. Eu não curtia muito esse lance de você tacar o boneco pra cima e ele cair que nem uma pedra. Sacou? Eu gostava de segurar o paraquedas assim e simular que o cara tava realmente deslizando. Aí eu fazia o cara puxando as cordinhas e se posicionando, e aí vai cair na árvore. Eu chegava ali no play, tinha lá árvorezinho, então lá no, na fazenda lá do Pantanal, tinha árvorezinho, matinho. Aí o cara, meu Deus, ele vai cair na árvore. Aí aquelas coisas. Eu achava mais legal fazer o cara caindo com a minha mão, sacou? Segurar ele. Câmera lenta, né? Câmera lenta, porra, do que tacar o boneco. Mas vocês lembram que tinha um bonequinho que vendia até em feira? Bonequinho paraquedista mesmo, ele não se mexia, não tinha articulações, assim, ele era de plástico. Ah, vendia na praia também, cara. Esse aí era maneiro. Era maneiro, cara. Ele era um anime, né? Ele era tipo um soldadinho verde, sei lá. Ele era maneiro em que sentido, cara? Porque tu jogava do oitavo andar e ele vinha. Ele era muito sincero. Ele era o que cumpria a porra do objetivo dele, que era cair de paraquedas planando, cara. Lembra quando a gente jogou um boneco lá da minha casa do oitavo andar? Ele era uma senhora. A coroa do sexto andar? Sexto? O teu era oitavo ou sexto? O meu era o oitavo. Então a do sexto tava tomando chá, viu aquilo caindo, teve um treco. A gente pegou uma calça, uma camisa, encheu de sei lá o que, né, cara? Então jornal. Caralho, era um boneco mesmo? Eram as proporções de um. Pegamos um casaco. Mesmo, cara. Caraca, que doido. O casaco tinha capuz, a gente botou uma bola de basquete dentro. Que isso, cara? Cara? Quando a gente fazia filme e tacou do oitavo andar. Na primeira vez, a calça e o casaco se separaram. Pararam. Aí a gente teve que aí a gente foi, jogou, aí caiu perfeito. E a gente gravou de lá de cima, caindo, e de lá de baixo, tá ligado? Numa cena muito Robocop. Dando um close no... Plá! E aí encheu de sangue em volta e tal, não sei o que. A velha olhou aquilo lá e a mãe do irado era a síndica. Então ligou pra quem? Pra a síndica. Deus. Meu Deus, morreu, caiu uma mulher do Tavandar, não sei o que. Minha mãe ficou muito puta esse dia. Acho que ela ficou tão puta quanto o dia da Samambaia. Foi. Verdade. Dia da Samambaia? A mãe dele conversava com as samambaias. E tinha uma puta samambaia na sala. E numa festa tipo de aniversário. Eu preciso contextualizar. A sua mãe, que era a síndica do prédio, também era a mesma pessoa que conversava com os samambaias? Cara, conversar com o samambaia é o Tucano que tá falando. conversava. E aí, tá falando, tudo bem. O irado fez uma festa de aniversário, tocou Zig Zig Sputnik, e aí eu abri uma roda punk, e aí eu esbarrei o braço na samambaia e arrancou um pedaço da samambaia. Pedaço não, a mãe dele ficou bolada, velho. Eu botei foto no Twitter, né, desse foi nessa festa. Pô, então foi recente isso? Ah, então foi recente. Foi outro dia. 88. Foi meu aniversário de 14 anos. Botei ontem no Twitter, obrigado. Não, mas eu botei agora no Twitter, só que outro dia eu peguei um álbum de fotos antigas aqui, aí eu achei umas fotos aí do... Mas aí, a tua mãe proibiu vocês de fazer esse tipo de brincadeira ou continua? Não, já a gente parou agora, JP. Ah, não, não. Não, não. Agora imagina que a mãe dele seja mais síndica do prédio, né? Não, mas o boneco, acho que a gente parou, só que a gente já tinha filmado já, então... Não tem importância. Não teve problema. Porque a função do síndico do prédio é acabar com as brincadeiras de criança. É. Ele tinha um nome, o boneco suicida? Não, ele era um personagem do filme. A gente fez assim, ó, em vários takes. O primeiro take era dois caras, dois capangas, que eram crianças de 14 anos, né? Segurando um terceiro garoto e indo em direção... Ele era o Cagueta, indo em direção à janela. Aí, caraca, a gente corta, faz câmera subjetiva, como se fosse o cara que tava indo em direção à janela. Entendi. Aí corta e filma lá de baixo o boneco caindo. Então ele era um personagem. Era o Marcelinho, inclusive. O cara era o rato. Marcelinho. Era o rato que disse pros policiais lá as paradas. Exato, é. Eliminado. Sabe voar, rato? A minha despedida do comando em ação foi quando eu descobri explosivos. Nossa. Tu explodiu os comandos em ação? Explodi, cara. Eles já estavam encostados há muito tempo e aí a gente começou a brincar com explosivos. Com Malvina. Não chega tanto. Não, era aqueles menorzinhos, assim, né? Teus comandos eram frágeis, né? Porque se quebraram com o estalinho, pô. Não era estalinho, cara. Não. É mais forte que o estalinho. Com aquela mãozinha, aquele, tipo, né? É aquele palito de... Com a cabeça palito de fósforo grande. É um fósforo grande. Exatamente. Não, mas ele dava um pá, aquele estalinho. Ah, esse era razoável. Era razoável. Eu morava perto de uma ladeira, aí a gente levou o famigerado Jeep verde, talvez o primeiro veículo que eu tive com a comandação. Caralho! Sério? Tu explodiu esse? Botou dois bonequinhos lá, aí acendeu a parada e aí deixou descer a ladeira. E falou, caralho, Jerusalém! Pá! Faixa de Gaza! A gente gritou, campo minado! Juiz Falcone, né? Juiz Falcone! Tinha que ter filmado em preto e branco. Foi irado, não filmamos, né? Por quanto ficou na memória, mas foi muito maneiro, cara. Inveja, agora respeito. Maneiro, é verdade. E hoje as crianças brigam disso dizendo que é terrorista. É. Não, mas eles foram vítimas, né? Aliás, os meus comandos de ação, eles... Teve uma época que todas as minhas brincadeiras terminavam com todo mundo morto. Todos morreram. Ninguém tinha mais vencedor. Você fez alguma terapia com isso? Eu lembro que eu tinha um tanque lança-mísseis lá do Cobra, e eu lembro bem, o último cara que sobreviveu foi o Cobra dentro do tanque lança-mísseis, e aí ele foi metralhado pelo G.I. Joe, galera, achou um de cada lado, né? Foi metralhado pelo G.I. Joe, aí ele caiu e era uma coisa que a gente puxava, olha só como a gente puxa as influências. Indiana Jones tem muito isso, o cara toma um tiro, aí ele cai em cima da marcha, vira o tanque, sabe? Sim, sabe? Vira o caminhão e tal. Então, aí isso fica na cabeça da gente, né? As referências. Aí o cara tomou tiro, caiu em seu descontrole, lançou o míssil e atingiu o último G.I. Joe que tinha sobrado, e aí morre. Que cagada, que cagada. É, mas aí eu fazia o cenário de todo mundo morto. Ah, e aí tinha um que sempre rompia aquele elástico na cintura, né? Aí eu fazia o cara dividido em dois, o cacete. Era um cenário meio macabro. Você quebrava o brinquedo também pra deixar mais realista? Ah, isso já tava. Eu deixava só pra hora de montar o cenário. Ah, então, é igual o meu cara queimado, pô. Seu cara queimado, né? Tu tinha o dublê. Qual era o ninja branco? Ele também era meio queimadinho, o meu. Storm Shadow, é, exatamente. Storm Shadow também era queimadinho. Você sabe que agora, falando sobre boneco avariado, me veio uma memória sinistra da minha infância, cara, porque os bonecos quebravam, né? A gente era, porra... Usava e tal, né? Era meio bruto, né? Com as paradas e tal. E os bonecos quebravam. Os campeonatos lá, que não pegavam os zagueiros mais fortes, quebravam a perna do adversário. O que me veio na cabeça foi o seguinte, eu lembro que eu não conseguia me desapegar muito dos bonecos quebrados, saca? Então, minha mãe via uma história, cara... Você brincava de médico com eles? Não. É que o meu avô conhecia um hospital dos bonecos. Ah, existe até hoje, cara. É, pode crer. Pra mim era que você era caô. Aí ela pegava e falou, não, teu avô vai levar esse boneco pro hospital dos bonecos pra ele ficar bom e tal, não sei o quê. E nunca voltava, né, o boneco, né? Aí ela dizia, pô, não teve jeito, ele morreu lá no hospital. Era meio sinistro o negócio, cara. O máximo de destruição de boneco que eu fiz foi esses de índio e de General Custer e o caralho, que a minha madrinha morava numa casa muito grande, tá ligado? Tinha um puta jardim e eu brincava com eles no mato, assim, né? Na grama. Uhum. Fingi que era a selva e o caralho e tal, não sei o quê. E aí eu fui, sei lá, jantar e deixei os brinquedos todos lá, os bonecos todos lá. E tinha uma cadela que ficava solta no jardim, foi lá e comeu os bonecos. E, tipo, no outro dia tinha comido metade dos bonecos e dois dias depois ela começou a cagar os bonecos todos deformados, tá ligado? Caralho, cagou plástico até umas horas o cachorro. Não, porra, esse é o Toy Story que ninguém mostra. Que merda, maluco. Literalmente. He-Man Thundercats. Cara, eu tive um boneco Thundercats, que era uma muambeira, que apareceu na casa da minha mãe. E aí ela vendia de tudo, cara. Ela tinha... Eu entendi você dizer que você tinha um boneco Thundercats que era uma muambeira. Seria irado, né? Terceiro mundo, né? Ela vendia de tudo. Vendia desde, sei lá, panela, passando por bijuteria. E aí, do nada, eu achava uma merda. Ficava em casa, perdi o final de semana. Perdi o sábado inteiro. Ficava vendo programa de SBT do cara buscando água com graveto. Que infância. Não, é uma merda, cara, é uma merda. Mas, do nada, essa mulher me puxa da bolsa de muambeira dela bonecos dos Thundercats. Oh. Hello, stranger. Wanna buy something? Aquela coisa, eu não sei, cara, alguém indicou, não sei como essa mulher foi parar lá em casa, mas ela foi. E aí ela começou a mostrar um monte de coisa e minha mãe lá, interessada na muamba dela, não sei o que lá, e de repente, tum, puxou o boneco Thundercats. Aí eu e meus irmãos, caralho! Que era maneiríssimo, cara. Uh-huh. Eu lembro que ela tinha, que minha mãe pegou o Pantro. O Pantro era o mais legal, cara. O Lion. É. E eu acho só que tive o Pantro. Não. O Pantro, o Lion, naquele que era o Simiano. Willy Kitty e Willy Cat. Não. Ninguém queria esses dois, merda. Não, Pantro, Lion, Simiano e a gente ficou implorando pelo Moha e minha mãe comprou o Moha. Mas daí eles eram pequenininhos e não eram articulados, né? Não, eram articulados, sim. Ah, então, não, era articulado. Tamanho era do He-Man. Era o tamanho do He-Man. Era aquela chave. E mexia o braço que tinha uma alavanca atrás. Tu lembra do tanque do Pantro, mano? Irado. Thundertank. Thundertank era uma coisa que também é objeto de desejo. O Pantro tinha um tchaco, não é? O Pantro tinha um tchaco. E ele tinha uma alavanca atrás e ficava dando porradinha. É. Um braço. Eu tinha o Pantro e meu irmão tinha Lion, Chitara e o Snarf, eu acho. Cara, eu achava maneiro os bonecos do Thundercats, ok, legal. Mas eu acho que o tanto que ele lançou, talvez um dos brinquedos mais fodas que eu já vi, que foi aquela luva do Lion com a espada encravada nela. Isso eu achava assim, foda, cravada, nunca tive, eu achava foda. Cara, era irado brincar com aquilo, porque eu me sentia o Lion, mano. Era tipo, parada andando assim, eu passava o dia inteiro com aquela merda, cara. É, mas tá falando ela em tamanho criança, né? Claro. Não, de verdade, pra humanos usarem. Isso, então. Mas você era criança, né? Não era pra um adulto. Não, você viu um adulto com a pata do Lion, realmente. Seria, vai. Qualquer festival de cosplay aí que tu vai descobrir. Cara, quando eu vim pra Brasília, minha primeira festa de aniversário foi no McDonald's. Eu fechei um salão de festas lá. E aí fiquei lá com uma coroinha de rei e a minha garra do Wolverine, mano. É claro que eu usaria a parada do Lion. O cara que usa a pata do Lion tamanho real adulto é o cara que parece com o boneco Falcon, que eu falei no começo do programa, sabe? Mas qual dos bonecos Falcon? Porque tem vários aqui. Tô vendo aqui, tem até uns que o cabelo era um pouco maior. É, não, eu tava me referindo àquele... O cabelo maior aí é Special Ops. Porque eu descobri aqui o nome do Falcon em inglês, que é Gaperman. Se você escrever Gaperman, vai aparecer uma porrada. Gaperman? É. Digita Gaperman Aventureiro Negro. Não, obrigado. E vamos ver Samuel L. Jackson versão Falcon, brother. Isso se tu tiver com o teu filtro ativado, né, do Google. É Gaperman com G-E-Y. Eu tenho muito medo, cara, porque eu não tenho filtro no Google, não. Se eu escrever Gaperman e aí, como é que é? Black Man? Aventureiro Negro. Vai vir outra parada aqui, cara. Vai vir o Príncipe Motu. Caraca, o Falcon era Gaperman. Gaperman, é isso mesmo? Puta merda, o que significa Gaperman? Sei lá. Ah, deve ser feliz. Não é gay. Não é G-A-Y, é G-E-Y. Olha o Falcon Gaperman louro. Gaperman. O que diabos é Gaperman? Caraca! Não, peraí. O negro é igual o Samuel Jackson, só que na novo, verdade, né? Gaperman é o nome espanhol da parada. Ah, sério? Gaperman. A companhia Gaperman. Se chamava Gaper. Ah, peraí. Sempre é o nome merda. Sempre é o nome merda, cara. Tucano, cara, tu é meio ruim de busca, hein, cara. Olha aqui, Gaper Aventureiro. Sim, sim. É porque eu vi em inglês aqui na Wikipédia, botei Falcon, boneco e passei pro inglês. E aí tem Gaperman em inglês, mas fala, was the Spanish action figure. Gaperman motorista. Era, tá aqui. Que era... Polícia Militar. É o G.I. Joe. Eu achei que fosse pra escrever Gaperman. Eu tava pensando... Karateka. Tem o Gaperman Karateka. Que era Soldado da Paz, aventureiro e Soldado da Paz. Que é uma coisa paradoxal pra caralho. Que era uma parada meio feita em cima dos moldes dos bonecos da Hasbro e foda-se, entendeu? O mais interessante disso tudo é que nos anos 80 a gente realmente acreditava que Karate era uma luta, né? Cara, o Gaperman usava tipo um pullover com gola rolê. É bizarro, mano. Ele é o tio do parque que a sua mãe fala, não senta do lado daquele cara não, sabe? Tio Gaperman de macacão, era maneiro, era o piloto. Todos eles são, não senta do lado. Todos eles são. Não aceita a nada. Imagem, desse... A imagem que veio pra mim é ter só de sunga, mas até meio perturbadora. Caraca, tinha Gaperman equipo completo, autêntico equipo oeste americano. Cowboy. Gaperman Cowboy. Não, tá muito errado. Anatomia do Gaperman. É, ela... é o YMCA aqui, sei lá. O... Não, não é o YMCA, o maluco. É... Village People. Village People. Tem um Gaperman índio. Gaperman Polícia Montada do Canadá. Isso, com óculos, binóculos, né? No meio do coisa. Tinha o Gaperman gola rolê mesmo, caralho. Quando eu vejo esse cara, eu imagino imediatamente ele tomando um conhaque em frente à lareira. Caraca, tem um Gaperman segurando um Gaperman menor. Ventríloco, Gaperman. Caraca, esse é assustador, cara. É assustador, cara. É o Michael, cara. Michael Myers. Eu vou sonhar com essa porra, é muito estranho. O Falcon era G.I. Joe mesmo. Não, vou parar de ver isso aqui, velho. Uh-huh. Dá pra fazer um filme. Inclusive, é um bom nome de filme de terror, né? Gaperman. Gaperman do parque. Gaperman, o homem do pullover vermelho, sabe? Uma pergunta pra vocês. Todo mundo, quando era mais novo, tinha aquele boneco que, quando você ia pra casa do seu primo, a sua mãe virava e falava: tá, meu filho, olha só, mas leva um só. Qual era o boneco que vocês levavam? Ah, sim. O Gaperman, óbvio. Porque eu acho que o boneco preferido, Joe, era sazonal. Pelo menos eu tive bonecos favoritos, assim, uma coisa bem Woody e Buzz Lightyear, sabe? Uma época eu tinha o cara que era o aquático lá, daqui a pouco mudava. O aquático ficava lá no armário e era agora o Stormwind lá, Storm Shadow, sei lá. Depois mudava também. Tinha período. O meu era um Playmobil que ele tinha as mangas e as pernas brancas. A jaqueta dele era azul. Tipo, né? Só que ele fazia parte da guarda costeira da lancha. Então ele tinha colete salva-vidas. Mas pra mim aquilo nunca foi um colete salva-vidas. Ele era tipo um colete do McFly, sacou? Ah, maneiro. E sim. Pra mim ele era tipo um cara muito descolado, assim, tá ligado? Moderno. Porra, maneiro. Eu tinha um boneco que eu, assim, na história era bem de coisa, mas o boneco era foda, que era o boneco do corpo do He-Man. Caralho, ele era muito maneiro, cara. O bonequinho do corpo era maneiro mesmo, eu lembro dele. Cara, dava pra tirar o chapéu, dá pra ver o que tinha lá dentro, né? Dava pra tirar o chapéu? Dava? Ele não, era assim, não. Ele era todo preto, assim, ele né? Era, eu tava pensando que o meu já era de Ford Iguaçu. Eu falei, caralho. Mas porque ele fugia muito do propósito das coisas, assim, sabe? Então, tipo, eu tinha o corpo e, cara, vira e mexe a gente ia e eu levava porque ele era, não necessariamente o corpo, mas ele era o vilão, ele era alguma outra parada que a gente usava pra voar, sei lá. Cara, era muito maneiro. Você usava o corpo como vilão? Usava o corpo como vilão, porque que ele isso, era um pouco cara? Maior do que o normal. Ah. É, Diogo, eu tô contigo também. O corpo, quando eu brincava de Dungeons & Dragons, alguma coisa meio Dark Fantasy, ele era tipo um Wraith, sabe? Tipo um espírito que... Isso. Raivoso, que tava preso, alguma ruína, assim. Ele era meio isso, né? Um fantasma. Coitado assim. Do corpo, cara. Caralho, e aquele palavra de o bem vence o mal, temporal. Meu irmão, ele é um fantasma, foda-se. Ele tá disfarçado, tá fingindo que é uma pessoa, mas é, ele tá atuando. Ele é um fantasma. É. Quando acaba o desenho do He-Man, é igual aquele desenho lá do... O Geninho. Não, quando acaba o desenho do He-Man, o Gorper tem que trabalhar nos outros lugares. Ele era o meu ator ali, ele era o Racer. Cara, não sei se foi a estrela, não sei qual é a empresa que lançou os bonecos dos Caças Fantasmas. E um dos meus filhos tinha a ambulância. Sim. Que era foda, cara. Não, ambulância ele... não, era aí. Não é ambulância o Hector 1, cara. É um carro funerário. É, isso. Cara, olha só. Ambulância dos Caças Fantasmas. Que deu isso pra ele quando ele era criança, cara, que era um carro funerário. Olha só, os caras, eles iam salvar as pessoas e o bagulho era branco com uma coisa vermelha. Ambulância, velho. As pessoas estavam mortas, não adianta a ambulância. Mas, cara, na maneira, porque assim, o único fantasma que a gente tinha era o Geleia. E o Geleia era do bem. É. Então a gente usava o corpo como um fantasma do mal, cara. Caraca, ser sacanagem, porque o Geleia só era do bem no desenho, Cássio Futari. Claro, claro. Verdade, verdade. Porque ele era bem escrotinho. Na verdade, não era porra nenhuma, ele era zoeiro. Tava com fome, cara. Ele é considerado um espírito travesso. Um poltergeist de nível baixo. Exatamente. Mas vocês faziam esses crossovers muito de boneco diferente ou não? É, então, tinha essa parada aí. A gente falou pouco de Lego mais no começo, mas eu brincava, por exemplo, de Jurassic Park, quando saiu o filme e tal. E eu montei o parque dos dinossauros com Lego no meu quarto junto com os meus irmãos. Então tinha realmente a área do tiranossauro, do estegossauro, tiranotriceratops e blá blá blá. E a gente fez os trilhos, os carrinhos. Eram três pessoas, trabalhavam mais que um, né? E aí a gente fazia toda aquela história. E quando, sei lá, chegava no momento que a pessoa tava visitando a grade lá dos Velociraptors, a gente trocava e a gente ia pra cima do beliche. A gente tinha um triliche, na verdade, no quarto. E aí tinha uma cena com comandos em ação e um boneco de Velociraptor que eu tinha, que era maior. Ele ficaria muito gigante pros Legos, mas pro comandos em ação ele tinha o tamanho de um Velociraptor, entendeu? A escala. Então eu misturava assim, como se fosse dando um zoom, sacou? Dei um zoom ali na câmera e agora eu tô com os comandos em ação. Mas quando a cena abria, voltava pros Legos. Agora, você deu mole. Se você tivesse feito esse Jurassic Park lá no Pantanal, aí tu tinha arrebentado. Você me lembrou de uma história que eu acho que eu nunca contei aqui no Nerdcast, que ela é bem... é levemente perturbadora, mas pra criança, né? Nos anos 80 vale a pena. Meu pai, ele fazia colônia de férias nos anos 80 e 90. E aí, cara... já é uma coisa perturbadora. Se você conhecer o pai do Afonso, você vai olhar e falar, esse cara fazia uma colônia de férias, isso é uma coisa perturbadora. Mas aí as crianças aprendiam a ser homens e mulheres, entendeu? Que sobreviventes no futuro. Colônia de férias do Chuck Norris. E aí, na verdade, eu, ainda que seja o mais velho dos meus irmãos, eu era muito novo pra colônia de férias. A colônia de férias, acho que era a partir ali dos 12, 13, 14 anos, e eu tinha os meus 10, sacou? Mas era filho do cara da colônia e eu tava lá junto e tal. Então era meio que o mascotinho da galera, dos outros frequentadores, dos outros alunos, né? Eu já gostava, contei que eu gostava muito de desenhar morcego, de falar que desenhar morcego no banheiro do colégio, na carteira e tal. E um dia, cara, como lá é mato, né? Fica em Miguel Pereira, que é no interior aqui do Rio de Janeiro, na Serra. É um paintball irado lá. Tu jogava paintball lá? Ela é muito foda, né? Muito matinho, fazenda e tal. Era no Pantanal ou era em Miguel Pereira, cara? Não, isso é outra história. Isso aqui é outra região. Meu pai, além de Pantanal, a gente fazia colônia de férias no interior aqui do Rio de Janeiro, numa fazenda, uma grande fazenda e tal, que a gente tem na família. E é um dia, durante uma dessas colônias, um morcego de verdade, animal, ele morreu, apareceu morto. No chão, ninguém viu ele morrendo, né? Tipo, ele tava voando, caiu. Não, ele morreu. A gente acordou de manhã e o morcego tava... Os animais morrem, né? Às vezes, sei lá. Outro dia eu vi um mosquito morrendo na minha frente. Ele tava morrendo. E regra. Minto. O morcego, ele não tava morto, ele tava moribundo. Tava quase lá. Quase lá. E aí o caseiro pegou, botou numa caixinha de sapato, assim, pra tirar, pra ninguém ver e tal, e me deu, cara. Eu falei, pô, eu guardo o morcego, deixa eu ficar tomando conta do morcego. E aí ele falou, pô, beleza, mas porra, não mexe no bicho, porque se ele morde, né? E beleza. E eu fiquei olhando pro bicho, fiquei fascinado. Olhando. Foi a primeira vez que eu pude ver um morcego de verdade, sem ser nos livros, sem ser na televisão, no zoológico e tal. Eu fiquei olhando pra ele ali, na caixinha de sapato andando, e uma hora ele morreu. Olha, você viu ele morrer, cara? Você viu o último suspiro do morcego, a vida se esvair? Eu vi a vida se esvair, dos olhinhos negros do morcego. E quando ele morreu, eu falei, bom, agora ele não vai mais me morder. Eu peguei o morcego e eu comecei a brincar com ele, ver ele. Caraca, culpado de moto. Abri. Acho que é por isso que eu escrevo hoje, que você vai colecionando essas porras bizarras. E aí eu comecei a brincar com o morcego na mesa da sala. Tinha um grande salão, assim, aí da fazenda. Aí sim, né? Foda-se. Comecei a brincar ali com ele. E abrir a asa e tal, e fazer ele voar e tal. Caralho. Estranho mundo de Solano. E aí chegaram duas meninas que estavam indo pra uma outra atividade lá perto da piscina e passaram por mim. E aí olharam pra mim e chegaram, tipo assim, nossa. Ortiga, agora atividade, colher ortiga? Não sei qual era, sei lá, handball. E quando elas passaram, elas viram brincando com o morcego e vieram na minha direção e pararam e se debruçaram e falaram assim, nossa. Uma delas em específico se debruçou assim e falou assim, nossa, mas que brinquedo realista. Ah! E botou o dedo assim, tipo, na cabecinha, sacou? E aí eu vi na cara dela a transição do fascínio para o horror de que era um animal morto. E caralho, ela saiu correndo muito enojada. E aí, puta, chamou meu pai e todo mundo. E aí, pronto, eu virei a criança que brincava com o morcego morto. Ozzy Osbourne. Porra, bizarro, cara. Mas não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Aprendi muita coisa. Tu lembra uma bala rosa de formato de boneco? Caralho! Tem um astronauta. Caralho, o tema vai aí também? Tudo que tem a forma de boneco. Uma bala roda escrotíssima. Caraca, não lembro disso. Escroto isso, né? Ainda vende, cara. Ainda vende. Ainda é bala vende? Boneco. Escreve bala boneco. Bala boneco. Se você for em casa de festa, ainda existe, cara. Eu comprei há alguns anos atrás. Nossa, mãe do céu. É complicado. Bala boneco. Caraca, bala boneco. Mas era um astronauta ou era uma coisa assim, cara, de estômago mal feita, cara, que a gente imaginava? Eu acho que era um bebê. É. Tipo, era, acho que era, o cara que fez essa bala boneco foi o mesmo cara que inventou o cigarro de chocolate. Pra você levar pras festas de criança, né, cara? Tipo, caralho, como bala é um bebê? Ah, eu tinha um cigarro de madeira. Era de São Lourenço. São Lourenço sempre vai mais fundo. Ah, eu tinha também, pode crer. Como assim? Era de brinquedo? Era um brinquedo, um cigarrinho de brinquedo pra tu pagar de fumante. Caralho. Qual é a brincadeira hoje? Hoje e a brincadeira outro... é fumar. Eu tinha e isso mundo. E o cachimbinho. O cachimbinho não tinha. O cachimbinho eu uso até hoje. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.